Projeto X Podcast. And now, for the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Toca o gongo e começa mais um Projeto X Podcast. Nessa semana, felizmente, o campeão de Filadélfia aparece. Apresentamos hoje, no corner direito, com 92 quilos, duas vezes campeão dos pesos pesados, Rock Balboa. Hoje no Projeto X, olha só, finalmente! Mano, é muita emoção, tô aqui emocionado. Eu consegui! Eu fico muito feliz aqui de trazer esse tema aqui pra vocês, né? De compartilhar essa franquia tão maneira, né? Depois de dois ou três anos, né, já gravado isso lá no finado Lakecast, lembra, Servê? Porra! Porra! Eu senti até uma tristeza. Mas é isso aí, tal qual o gigante, o campeão acordou aí e voltou. E hoje estamos aqui pra falar dessa franquia aí espetacular, né? Rock Balboa, boxe e Projeto X, eu nem gosto disso, vamos lá. Não, é, não, né? Nós nem já não falamos disso, né, no Projeto X. Aqui é o Rods, doutrinador e Eye of the Tiger Man, Eye of the Tiger. Doutrinador é realmente o melhor adjetivo que o Brasil podia ter colocado, sério. Essa é uma das vezes que a tradução funciona e ajuda, cara. Bom, aqui é o Cabeça e namora alguém que te olha como o Apollo olha o Rock no Rock 3 na cena da praia. Ah, aquela corrida juntinho. Aquilo é sentimento puro, amigos, aquilo é amor. Aquilo é amor de verdade. Aquela cena é um conjunto de coisas, cara. Caramba, viu? Aquilo merece uma análise, cara. Do Marcos Mion. Eu adoro o Rock 3, mas calma lá, né? Calma lá. É assim, são músculos demais, shorts de menos. Abraços demais. Muito sentimento ali, cara. Muita água. Muito sal naquela água, muito sal. Aqui é o Sage, eu prefiro me arriscar fazendo algo que gosto perdidamente que sentir perdido por não fazer o que amo. Olha aí, frase bonita do Rock. Parece eu editando podcast também, viu? Porra. E pra fechar aqui hoje nossa equipe, moçada, agora do outro corner, né? Apresentando aqui o grande brother aqui, senhor B, direto do... Porra, é um contra três? É sério mesmo? Mesmo? Direto do Putzilla aí. Bem-vindo de novo, Servê. Legal te rever, cara. É, isso aí. Cara, essas galinhas estão ficando muito rápidas. Eu não consigo pegá-las. Malditas galinhas. Só cocota ligeira. É isso aí, senhores. Preparem aí os roupões, botem a bandagem, amarrem a luva, porque hoje o papo é pesado, moçada. Take you back. Então vamos falar da franquia de filmes do Rock. É uma franquia composta de 6 filmes e mais um spin-off que vai estrear em 2015 nos Estados Unidos. Spin-off chama Rock 5. É, eu pensei nisso também. Rock 5 Street Fighter. E é uma franquia que já arrecadou mais de $1 bilhão, cara. É bastante lucrativo, viu? Começou lá em 76. Porra, são quase 40 anos de filmes. E é uma franquia extremamente importante pro cinema, ainda mais pra quem é fã de esporte, ainda mais fã de boxe. Abraço. É um filme inspirador pra muita gente. E merece sim, esse título, né? De filme inspirador. Motivacional. Ainda mais numa época que, quando ele foi lançado, que estava numa fase muito negra nos Estados Unidos, né, galera? Tem que lembrar, tem, na época que ele foi lançado, tem a fase do Watergate, o pessoal tava saindo do Vietnã. Muita neve e tristeza. O pessoal nos Estados Unidos estava numa tristeza muito grande, né? E vem esse grande filme, assim, que é inspirador, motivacional, fala um americano comum que pode vencer na vida. Uma única oportunidade, que é... E é um filme importantíssimo também pra mente e músculos por trás, que é o Sylvester Stallone, né? Um filme que com certeza aí fez a virada da carreira dele. Exato. Com certeza, cara. Antes do Rock, o Stallone não era nada. Se as pessoas falam que o Rambo é o que marca o Stallone, tá errado. É o Rock, galera. É, eu tô no Rock Team aí. Não, é. O Rambo, ele é de que ano, ou seja? O Rambo é de 82. Ah, e o Rock é de 76. 76, exatamente. É, vale a pena falar, então, que todos os filmes do Rock foram escritos pelo Sylvester Stallone. Stallone, exceto esse último filme recente que vai estrear, é o Creed, que não foi o Stallone que escreveu. E ele dirigiu o último só? Não, ele não dirigiu o primeiro, o quinto e esse último Creed, né? O restante ele dirigiu. E aproveitando esse momento de introdução aí, é bom também ressaltar assim, eu até comentei na introdução, né? Eu, seja o Sr. Bender, lá num longínquo passado, não tão distante, a gente gravou um podcast de Rock Balboa, né? Numa época bem legal também, e a gente fez uma dissecação, assim, muito legal, de filme a filme, então tá muito bem explicado, eu tava muito bem afiado, era uma época que eu ainda lutava. Isso é pra vocês verem como faz tempo. O cara tinha o que ele falou no início, né? Os olhos do tigre, hoje em dia ele tá aposentado. A época que o Rod não gaguejava. Não, ele gaguejava, entendeu? Cara, ele gaguejava. Mas enfim, nesse podcast, né, que eu vou recomendar aqui no comecinho também, vai ter muita, mas muita informação do filme, dos easter eggs, né, que rodeiam, das situações. A gente fez uma abordagem bem legal, o Sr. B que chamou na época, ficou... Eu gosto muito desse podcast, até usei ele pra estudar pra hoje, né? E a proposta, acho que pelo menos aqui minha, né, e aqui do XP pra essa semana aqui, não só falar dos filmes, né, fazer aquela análise mais do que aconteceu, mas sim focar aqui no que é o nosso Projeto X aqui gosta de fazer hoje, né, que é focar um pouco na experiência, nas lições, como que mexeu com a gente, né? Então, fica a dica. Filme, o que aconteceu um pouco mais detalhado, assim, easter eggs tá lá no podcast, tá aqui linkado no post. E hoje aqui é a experiência, é o coração do boxeador que a gente vai dissecar aqui como estudantes de medicina no último semestre. Se você tiver punhos e coração, você consegue, pode conseguir qualquer coisa, né? Algo mais ou menos. Bem assim. Legal. Mas é isso aí, eu vou até tomar a frente aqui, né, pra falar de rock aqui no geral, né? Puxando a frente aí pra franquia de rock, né? É um amontoado aí de filmes, né? Principalmente nesses primeiros, é algo que me marcou muito, né? Óbvio, primeiro, principalmente, né? Porque eu usei meus punhos pra algo mais, né? Do que só fazer a cachoeira levitar, né? Do jeito que fala, parece que o Rod teve uma grande carreira no boxe. Ah, tive. Vitoriosa. Defendeu-se, é o título dele. Cinturões mundiais, entendeu? Categorias de peso, unificações de título. Frente um soviético, né? Eu tô invicto. Nesse último ano aqui, cara. Não perdeu nenhuma esse último ano, é. Também não lutou nada, né? Mas cadê? Quantas partidas? Zero derrotas em lutas oficiais, né, Rods? Quantas lutas oficiais? Zero também. O que importa é o ranking. É o cartel invicto é o que vai, que vende. É o Rods, o Mayweather e o Rock Marciano. Mas falando sério, aí o Popó tá voltando. Olha aí, Rods, olha aí. Tá vendo? Dá pra se inspirar agora. Que droga. Mas enfim, era uma época muito mais feliz aí pra mim no lado dos esportes, né? E isso chama mesmo a atenção, né? É um motivador de muita, muita galera aí que gosta de boxe, né? É uma época que o boxe tinha um destaque muito maior e diferente, né? Do que a gente vê hoje, né? Com o cenário atual aí de outros tipos de entretenimento, né? Mas mesmo antes de toda essa transmissão, quando o boxe era realmente um esporte de bairro, de academia mesmo, o rock foi lá e firmou mais ainda isso, né? Porque, pô, a gente vai entrar rapidinho nos filmes, né? Mas o primeiro filme é de 76 e nessa época não tinha uma mídia extensa, né? Uma grande divulgação. Eram mais movimentos populares e isso que ele solidificou, né? E você hoje, né? Isso é até importante falar que a maioria desses filmes do rock são atemporais. A gente assiste em qualquer momento e ainda dá pra encarar assim tranquilo, tranquilo mesmo, né? E provavelmente o pessoal vendo naquela época, eu na época que conheci e eu hoje revendo aí pra estudar podcast, eu tenho sempre esse mesmo sentimento aí motivacional, bem legal de você curtir as lições e principalmente também a parte esportiva da parada, né? Que é divulgar um bom esporte, divulgar uma história nobre aí, bem legal. Acho que é um amontoado de muita coisa boa aí que tem nessa franquia, né? E isso tá muito forte aí pra mim quando eu falo de rock aí. Não só você, assim, como todos os boxeadores, né? E aspirantes a boxeadores. Tanto assim, eu até botei aqui na pauta, em 2010 o Stallone, ele foi homenageado no Hall da Fama Internacional do Boxe, né? Pela sua grande contribuição ao esporte, graças ao personagem Rock, porque ele é inspirador pra várias pessoas aspirantes a lutador de boxe. É, a gente, às vezes, vê um movimento, a gente já comentou aqui outras vezes, é que é um pouco diferente a relação, mas no Japão, por exemplo, um anime de esporte, ele às vezes é responsável pelo renascimento de esporte no país. E a gente tem alguns exemplos. E eu acho que talvez pro nosso lado aqui, o mais próximo disso é o rock. De ele trazer um esporte, às vezes, à luz e despertar a vontade de quem tá assistindo de praticar. Então, assim, o serviço positivo que ele fez ao esporte é tão grande como você falou. Ele foi homenageado no Hall da Fama. Sim, ele e o personagem, cara. Porra, E as músicas também, cara. Porra, música de academia, a música dos rock, porra, todo mundo conhece. E de treino também, né? Você com treinar com a música, com a trilha original de Rock Balboa faz você render muito mais. O Roz vai programar, ele coloca a música do Rock Balboa. O código se escreve sozinho. Se fosse... Não, aí ele acaba o código e ele tá com os braços levantados. Oh. Mas é muito maneiro mesmo, cara. Eu gosto assim demais. Eu sou muito difícil assim em tentar criar esse vínculo de ranks, de top. Mas se eu tivesse algo próximo disso, aí a franquia Rock aí tá fácil aí num dos topos aí da minha lista aí, né? Pra mim é o topo. De franquia de filmes, ele é o topo. De franquia, ô, oh, que animal. De franquia, cara. De filmes, né? É, você já até falou isso no podcast nosso de filmes que nos marcaram, eu acho, né, Cid? Sim, franquias favoritas, marcantes, é o Rock, cara. E muitos filmes muito bons do Rock que eu adoro, sabe? O primeiro Rock, o segundo, o terceiro, o Rock Balboa, é definitivo. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o sexto, né? Todos. O quarto releva um pouquinho. É, cara, é que assim, se for considerar, nem Star Wars fez uma franquia que todo mundo gostasse por tanto tempo, tá ligado? Exato. De tantos filmes, exatamente. O Rock tem uma falha bizarra, mas tem uma falha ali que é o 5, tá ligado? O outro passa, o outro vai das coisas, mas vai ele não mantém a qualidade do 1 pra sempre, senão seria unânime no planeta, mas não é, sabe? Ah, sim. Exato. Mas ele pelo menos é consistente. Os filmes do Rock, apesar do 5, por exemplo, ter um problema, ele é consistente com talvez a mensagem final. Quando você pega todos esses 6 filmes e coloca a evolução do personagem, a construção e os problemas, faz muito sentido, sabe? Tudo foi feito muito bem feito. É a história de vida do personagem, o início dele que ele não era nada, ele crescendo, ele chegando ao topo e a aposentadoria. Na verdade, a aposentadoria é no filme 1. Já tinha que ser, né? Deslocamento de retina mais demorado. A história, né? E depois sumiu também, mas deixa pra lá, né? Acho que antes de puxar aí pras franquias, a gente tem umas curiosidades aí, né, a citar, né? Não sei se o Sage quer puxar essa bola. É, bom falar que o Stallone, ele se inspirou, né, pra escrever esse roteiro, né, a base dele, com uma luta que ele assistiu entre o Muhammad Ali, né, e o Chuck Wepner, né, no estádio Hitchfield Coliseum. Só o Muhammad Ali, bom, né? Só. Eu vou repetir a piada, mas o cara já lutou até com o Superman, velho. Superman! Então, ele viu essa luta, né, entre o Muhammad Ali e o Chuck Wepner, né, foi em Ohio 75, e ele se inspirou na criar essa a base desse roteiro, porque o Chuck Wepner, ele era um nada, ele é, assim, um lutador mediano pra baixo, ninguém conhece ele, e foi encarar o Muhammad Ali, né, Muhammad Ali que todo mundo conhece. E ele aguentou 15 rounds como... antes de cair, de ter perdido no nocaute, né? Cara. Então, o Stallone, ele se inspirou ali, viu assim, ó, um grande contra um pequeno, né? A oportunidade do pequeno enfrentar esse grande. E, beleza, ele criou toda essa base, né? Que depois ele fala assim que o Chuck Wepner não ajudou ele a escrever o roteiro, né? Ele só veio a base, né? Tanto que ele não é acreditado, né? Ele não ganhou dinheiro com o Chuck Wepner nessa história, né? Você já aguentou 15 rounds com o Muhammad Ali, cara. Sorte uma vez só. Segura aí, né, cara? É interessante do roteiro do Rock que ele não se focou só na luta, né? Ele pegou a luta como inspiração pra base do roteiro, por justificativa do personagem dele, mas ele criou todo um background, todos os personagens secundários que fazem sentido e roubam a cena de vez em quando no meio do filme, sabe? Não é um negócio meio jogado, ah, vamos ter a luta, hein? Foda-se todo o resto do filme, foca na luta só. Não, gasta, sei lá, 20 milhões na luta, o resto a gente não gasta nada. Isso eu tô considerando o orçamento de hoje em dia. Só falar um pouco da parte técnica, né? Que assim, então o Stallone, ele viu essa luta, ele pensou no roteiro, em 3 dias ele escreveu o roteiro, ele foi oferecer roteiro pra vários estúdios, ninguém aceitou, até que vieram 2 produtores, né? O Irving Winkler e o Robert Chartoff, eles se interessaram no roteiro e ofereceram pro Stallone $350 mil pro direito desse roteiro. E assim, tem que considerar que o Stallone, ó, ele não tinha nada. Nada, né? Não era. Ele não tinha carro, ele não tinha nenhuma casa assim, tava alugada, ele só tinha $106 no banco, ele tava tentando vender o cachorro porque ele não tinha dinheiro pra alimentar o cachorro, cara. E os caras também não tinham muita grana, porque se não me engano, eles também fizeram hipoteca da casa pra arrumar a grana pra fazer o filme depois. Também. Mas assim, o Stallone, ele viu essa oferta e falou assim, ó, olha, eu só vendo os direitos com uma condição, que eu seja o ator principal desse filme. E o pessoal não queria. Porra, mas esse cara? Quem é esse cara? Por que ele tá pedindo isso? Fala no torto aí, com essa cara torta. O pessoal fala assim, a gente, ó, se a gente vai vender esse roteiro, a gente consegue $2 milhões e a gente consegue um ator de verdade. O Robert Redford, Burt Reynolds. E não, só conseguiram produzir porque eles aceitaram então a condição do Stallone. Tá bom, você estrela o filme. Mas então, o budget, né, o dinheiro gasto de 2 milhões foi reduzido pra 1 milhão, né? Um milhão. E sendo que no final eles gastaram 1,1 milhão, né? Sendo que esses $100 mil aí sim vieram das hipotecas dos 2 produtores, que eles conseguiram, né? Pra isso. Mas assim, foi um sucesso danado, né? E o filme filme só rendeu 225 milhões. Pouca só coisa. Só 225 vezes o que ele custou. Pois é. E foi essa é a história maravilhosa do Rock, né? Por esse filme. E não só isso, né? Não só o sucesso de bilheteria, o filme conseguiu ganhar o Oscar de melhor filme em 77, ganhando de nada mais nada menos que o Taxi Driver. Taxi Driver, né? Que é um puta filme. Porra! Filme chato da porra. Filme chato da porra. Puta que pariu. Porra! É só um diretor que a gente não liga, o Martin Scorsese, e um ator que a gente não liga, o Robert De Niro. O cara, né? Nem sabe, o cara nem manja. Não, é aquele negócio, né, que o pessoal especula que ele só não ganhou o melhor ator também porque que o nego não sabia se ele tava atuando ou não, né? E no final das contas... Não, o pessoal descobriu na última hora. Tipo... Meu Deus, o cara é assim mesmo, meu Deus do céu. Ah, não, ele é assim, né? Ah. Aí olhou assim a ficha, mas não conta como atuação. Troca o papel aí, vai. Troca. Esse foi o Miguel mais legal do Rock. Oscar de melhor interpretação. Interpretar ele é o Robert Downey Jr. hoje em dia com o Homem de Ferro. Ele foi pago pra fazer ele mesmo. Com todos os trejeitos. Mas, com tudo isso aí mostra que, pô, muito, muito maneiro. Bom, mas abrindo então aqui, moçada, essa franquia aí, esse fenomenal, aí a gente começa então com Rock, um lutador, né, de 1976. Do you believe that America is the land of opportunity? Yeah. I'll break both your arms so they don't work for you! He's every man who ever settled for something less. What about my pride, Nick? At least you have pride. I ain't had no pride, I ain't had enough. I wanna get that! I wanna get that! Terrific, I mean, you could be a heartbreak. He'll walk down the street breaking hearts the way you're looking. Very sharp. He's the man who never had a chance until now. Rocky. His whole life was a million to one shot. His name is Sylvester Stallone, but you will always remember him as Rocky. A direção desse filme, né, começou com o John J. Avildsen, que teve ajuda também do Stallone, né, apesar de ele não estar acreditado ali, ele ajudou bastante, né, na direção. O Stallone deu muitos pitacos com o diretor, né. Aí, o mais impressionante aí do primeiro filme é, de toda a situação que a gente comentou rapidinho, de hipoteca de casa, de direito e tal, mas o custo do filme aí começou em 1.1 milhão, né, e ele arrecadou nada mais, nada menos do que 225 milhões. De dólares, cara, dólares. Eu não sei nem calcular a porcentagem de lucro. É, 225 vezes mais. Hoje deve dar pra comprar um pequeno país, eu acho. Dá, com o dólar de 76? Nossa senhora. Vale lembrar que ele foi o filme mais lucrativo daquele ano, né, em 76. É crescente absurda, né? Não tem nem que... E a gente fala assim, quando ele ganhou o Oscar, ele encarou adversários formidáveis, né? Uhum. Tinha o Taxi Driver, tinha o Rede de Intrigas, tinha Todos os Homens do Presidente, sabe? São filmes que tu conhece, que pra caramba. Era uma safra boa. É, só que assim, por que que ele ganhou? Ele ganha mais, eu acho que pelo momento de ser lançado, né? Como já falamos lá no começo do podcast, os Estados Unidos, ele estava sofrendo uma fase muito negra, né, naquele momento, década de 70, sabe? Eles estavam saindo da Guerra do Vietnã, tinha o caso Watergate, tava todo mundo mal, né? E vem esse filme inspirador, motivacional de um americano comum típico, vivendo quase na pobreza, e que ele ganha uma oportunidade na vida dele, né? Que ele vai lutar contra o campeão mundial de boxe. E ele tava, naquele momento de vida, ele tava aspirando a nada, né? Sendo criticado por todo mundo, xingado, zoado, e ele recebe essa chance e acaba sendo motivado a lutar e tentar ter o sucesso, né? Que todo americano, todo mundo, na verdade, gostaria de ter. A terra das oportunidades, isso, né? America, fuck yeah. Believe in American Dream. Vocês falando de América, eu lembrei do Apollo Creed, nesse filme fantasiado de George Washington. É, no 4, né? Não, no primeiro, no primeiro ele vai de George Washington. Mas enfim, eu acho muito, muito maneiro esse início de também de, pra falar do personagem, né, que foi criado, né, pelo Stallone, né? Ele teve essa inspiração aí, né, nessa ideia de sonho americano, né, e mais aquele momento aí dessa luta que ele assistiu e viu uma grande reviravolta, né? E apesar de tudo, a gente tem um personagem muito legal, né, e parte aí do sucesso é o carisma, né, que o Stallone colocou dentro do Rocky Balboa, né? Apesar de todo o trijeito dele, né, de falar italiano, aquela boca torta, né, aquela cara de sofrido ser dele mesmo. Mas a parte parte do Rock Balboa mesmo, o personagem, eu acho ele muito legal, né? Um personagem, apesar de todo esse sofrimento, apesar de começar aí como leão de chácara, né? Fazer umas lutas amadoras bem merda, era acusado, tinha uma vida bem mediana pra baixo até, né? De como um cidadão comum. Aí ele era um cara bem humorado, ele, apesar de saber que ele não era brilhante, ele tinha a cabeça no lugar, né? Tinha boas ideias, tinha um bom raciocínio, né? Sempre contava uma piadinha, né? Eu acho bem legal, assim, esse formato aí do personagem mesmo, né? O Rock. Eu acho interessante porque, assim, o primeiro filme era a chance dele se tornar um personagem popular, né? Então, inclusive porque Raios, ele lutaria tanto pra ficar com esse roteiro, pra ficar com esse personagem nesse roteiro desse filme. Né? Ele mostrou em um filme, cara, só como o Rock é, o que o Rock faz, por que ele é bom, entendeu? Muita gente diz que, só o filme de gente se batendo. Cara, no filme você vê um sujeito, né, o personagem Rock Balboa, ele é bom de coração, porque ele passa por várias situações escrotas, e o cara, mesmo assim, ele continua sendo bom. Várias cenas no filme que são interessantes, que ele mostra a vida batendo na cara dele, basicamente. Tudo ele se fudendo com um monte de coisa, e mesmo assim o cara perdoa, o cara volta atrás, o cara... A vida e o Apolo, né? O Apolo que quem diga, né? Pra caralho. Porra, vem cá, me abraça, cara, que me deu descolamento de retina. Agora, por exemplo, teve duas situações que eu lembro muito bem. É que ele encontra a garotinha lá que tá xingando com os amiguinhos, leva pra casa, dá um sermão gigante na garota, e ela tá mandando ele se fuder no final, tá ligado? E mesmo assim, o cara ainda fica... Ah, vai te catar! Revidoblado agora, é muito maneiro. Vai se catar, Rock! Tipo assim, mesmo assim, ele fica com aquele negócio, cara, ela não devia estar fazendo isso. Ou então, quando o Mickey vem falar com ele, com relação toda do Thor luta e tal, o Mickey vem falar com ele e oferecer pra ele ser o treinador. E ele, o Mickey vai embora, ele fica puto, ele xinga pra caralho durante 10 minutos. Quando o Mickey tá lá na puta que pariu, ele fala, cara, o que eu tô fazendo, cara? Eu não sou assim. E ele volta pra pedir perdão pro cara, saca? Isso eu acho bem legal. Porque muito, o negócio que passar que o Rock é bom. Bom de verdade. Não aquele bom que, ah, eu sou bom. Só você pagar aqui. Não é bem assim. E tem uma parada que eu gosto muito, que é assim, aí é aquela coisa, não sei se é onde, até onde vai a atuação, até onde vai a intenção, mas o Rock, eu acho que assim, entrando aí, o Rock e o Rock depois com a Adrian, são dois personagens tão reais, mas tão reais, cara, que é assustador, porque eles são, assim, disfuncionais em alguma coisa, então eles não são aqueles personagens perfeitos, idealizados e cheios de sacadas, e legais, e divertidos. Você vê que eles são pessoas, o Rock, você vê que ele tem problemas sérios de, como o Rods aí falou, ele não é um cara genial, então assim, o Rock ele não é o cara das sacadas rápidas, entendeu? E o cara divertido, não, você vê que ele tem problema, que ele não é um cara que teve acesso a muita coisa, ele é um cara humilde, ele é um cara que teve pouca oportunidade de estudo, pouca oportunidade, e o personagem se mostra isso muito bem. E depois, quando ele constrói isso, constrói o personagem da Adrian, que é um personagem também incrível, com as fraquezas e a forma como ela é construída. E depois o casal que eles viram é incrível, porque normalmente quando a gente vê um filme de casal, o casal é aquele casal perfeito, divertido, que dá risada junto, eles são bonitos e legais e sociáveis. E o Rock e a Adrian é um casal tão real e assim, tão que a gente vê por aí, que chega, assim, é comovente como foi criado. Por isso que o Rock tem tanto poder, como filme de boxe e como filme de, eu ia falar Slice of Life, mas não é porcaria. Não, não é isso, não. Mas péssima eu ia falar referência. Assim, como, péssima referência, mas como um filme de drama, né? Porque toda a franquia do Rock sempre foi, sim, uma franquia de esporte, mas uma franquia de drama também. Eu vou além até a cabeça. Eu até comentei isso lá no LegCast também, mas ele estreou o gênero, né? Que é boxe dramalhão. Porque não existe um filme de boxe feliz nessa porcaria de planeta Terra. Não existe um. Não, então, todo filme de boxe tem tristeza, amargura. Pessoas sofrendo, é sempre. A filme até hoje é igual. Hajime no Ippo, boxe dramalhão. Até o documentário do Popó é triste. Mas eu acho que é por outros motivos, mas tudo bem. Mas é isso aí mesmo que o Cabeça falou. É todo um trabalho, assim, né, incisivo, até, né, cirúrgico, nesses personagens aí pra construção, que, puta, aproxima demais, né, a nossa experiência pros caras. Eu vou até aproveitar esse momento aí do Rock 1 pra estender um pouquinho mais e falar um pouco dos personagens que são apresentados aí nessa primeira história, porque eles são escalados aí pros outros filmes também, né? A gente tem mudança bem pouca, assim, no core do elenco, né? Então, a gente comentou aqui rapidinho do Cabeça daí, o Cabeça comentou rapidinho aqui do Rock e da Adrian, né, que são aí a base inicial, né, são os dois, mas a gente tem personagens muito legais, assim. A gente tem o Pauly, né, que é um personagem egoísta, amargurado, tá sempre fazendo merda, falando merda, bebe fazendo pra caramba. Fazendo merda, principalmente. Muito negativo, né? Também. Não, e assim, ele é engraçado, porque ele é um personagem que ele não foi feito pra você gostar dele. Não. Porque, não, cara, não. Ele é mal educado, ele bate na Adrian, reclama. Aí eu penso, será que o ator é assim? também? É, será que ele... O cara era um escroto. O cara terminava a cena, o cara trazia uma bolachinha. Eu quero bolachinha, não. Porra nenhuma, não sei o quê. É. Por Tchong, eu não sei se ele é assim, não. E essa relação, tipo, dele ser família, ele tá no meio porque ele é família, é puta, cara, é muito, muito interessante, assim. E é uma relação da hora, né? Porque ele é um amigo do Rock, mas não é aquela relação de amizade bonita também, né? Não é, um não é aquele amigo que... Ele, tipo... ele usa o Rock. Mas... Exato. Ele tem interesse pra caramba. Até no... Aí é um pouco mais pra frente, mas é no Rock 2, por exemplo, tem uma hora lá que o Rock tá na merda. No Natal ele joga o peru na porta, cara. É uma tristão. Porra, peru. Coitado do peru, mano. Peru, velho? Não, é. É, mas é... Assim, é mais um reflexo de tão legal aí que a construção de personagens, né? Aí a gente tem também o grande amor da vida do Rock. Lá vem. E se fosse em outros tempos, seria uma linda história de amor, que é o Apollo Creed. Deus grego, né? Do sol, o sol, meu sol. O primeiro filme é o vilão, né? Tem que levar em consideração isso. É o vilão que vira herói depois. Que é Carl Weathers, eu acho que é a pronúncia. Né? Weathers, grande Carl Weathers. Que era jogador de futebol americano. Caraca. E depois... Cara, isso é uma coisa interessante também. Dentro do Rock, vários atores são pessoas que não eram atores ou pessoas que eram, tipo, de outros anos, ou até boxeadores. O Spider-Rico era boxeador, exato, de verdade. Exato. O ator que faz Spider-Rico. Pois é, é isso. Mas, mesmo. Depois, até o do sexto filme também. Mas então, aí o Carl, ele era jogador de... Ele era um linebacker, bom americano. Aí ele foi fazer filme, ele virou Rock e depois ele fez o Predador também. O melhor cumprimento de irmão com o Schwarzenegger, cara. É, o cumprimento... Aquele que explode, cara, planetas. O que eu... Dylan e o Sana Fabete. O que eu acho muito, mas muito maneiro do Apollo Creed, cara, é que ele é muito confiante. Ele é muito confiante e elegante. Não, isso sim, com certeza. Cara, que cara estiloso. Pô. Eu queria ser metade do que é Apollo Creed. O nigga de respeito, né? Cara, bigode. É o bigode, é o cabelo. É a pose. Cara, mala. Mas mala da hora, né? Eu sou o melhor. Ele vai lutar, eu vou ofender ele. Eu vou ofender a família dele. Eu vou ofender o cachorro dele. Ah, cara, muito, muito da hora, velho. Apollo Creed, sensacional. E que virou um dos personagens mais amados da série, né, cara? Exato. Puxa o mic aí, já que vocês dois são velhos. Gratuito. Valeu, eu vou guardar essa depois. Essa vai ter volta. Não, eu vou falar do Mickey agora também, que é o treinador do Rock, né? Assim, que ele é um velhinho e ele realmente ele tem uma raiva do Rock, porque o Rock não se dedica bastante ao boxe, porque ele viu o potencial dele, mas ele vê ele se gastando, né? Ainda mais como um leão de chakra no início do filme. E assim, isso. Pô, você podia ser um esportista, um boxeador muito mais importante, você tem que se dedicar, né? E depois vem toda aquela oportunidade. Ele abraça o Rock com humildade. É. Mulher faz mal pras pernas. É, deixa a perna fraca. Uma sequência de treinamentos atípicas também, né? E assim, ele é outro, né, Rod? Que criou o estereótipo do treinador de boxe. É, exato. Tem que ser bravo, ranzinho e malvado. E velho. Se não for velho, eu não tenho respeito. Mas assim, eu acho o Mick também um personagem muito... Além de ser muito importante, óbvio, né? É um dos meus personagens favoritos aí na franquia, né? Pelo que ele representa pro esporte, né? Porque ele, na história, explica, né? Que ele foi um ex-boxeador, aprendeu, se ferrou pra caramba, teve problema e tal, né? E eu dedico a paixão que ele teve hoje, né? Pra treinar futuros esportistas e tal. Mas o que eu acho mais da hora do Mick, assim, é o mau humor que ele tem. E é uma parte... É uma parte até legal, porque parte da... Grande parte do humor, né? Da franquia Rock é o mau humor, assim, de todo mundo. Todo mundo é bravo e engraçado. É o Poli, é o Apollo. É o Mr. T depois, o Mick. É o Mr. T. Todo mundo é bravão, cara. Mas o Mick é muito da hora, cara, porque ele dá umas muito bravas, assim, no cara. Assim. Ah, ele, não, agora pra começar a treinar, ele, não, a gente vai fazer sapateada agora. É aquele tipo de tirada, assim, né? No segundo filme é muito bom a hora que o Rock decide que tá dele. Agora você vai bater nesse saco com a mão, sei lá, com a sua mão direita, você quer até eu mandar você parar. Aí tem hora que o Rock para, eu ouvi o gongo? Aí ele acho que nesse filme aí, ele manda, oh, e se eu bater com a direita? Se você bater com a direita, eu arranco ela. Eu arranco ela fora. Cara gentil, né, mano? É, cara, muito, muito legal. E só como curiosidade aí, o ator do Mickey, que é o Burgers Meredith, ele foi o Batman, ou Ele foi o pinguim do Batman da década de 60, da série. Rapaz. Caramba. Foi basicamente as duas coisas que ele fez. Mas... e Batman da década de 60. Mas muito, muito legal. É, a gente tem alguns secundários aí, né, no meio do caminho, mas nem muito importante, assim. No máximo, aí o treinador da Apollo. O que mais aparece aqui, né, depois tem um que eu acho maneiro, que é o motorista do mafioso lá. Ah, o mal-humorado lá, caramba. Leva no zoológico, porque é lugar de animal. Porque o retardado gosta de zoológico, ele manda uma assim. Eu ouvi dizer que pessoa retardada gosta de zoológico. E o Rock gosta pra cacete de zoológico. Ele leva depois aí, dando pra um zoológico no Rock 2, pô. Mais de uma vez, né? Mas é muito maneiro, cara. E assim, pulando rapidinho aí pra lição, né, que a gente tem no Rock 1 e a experiência que eu tenho. Eu acho que assim, é um filme que eu tive a sorte aí, tal qual um fã de Star Wars, de assistir na sequência. Começar do 1. Olha aí. Tantos anos. Mas de começar pelo primeiro filme e escalando, né, na ordem correta, né, na ordem cronológica, né, no canon. Mas o mais legal, assim, da primeira impressão que eu tive assistindo Rock Balboa é realmente todas as lições que a gente tem com o personagem. A gente comentou aí do personagem. Mas a gente tem muitas lições e analogias muito legais, né. Excluindo toda essa parte do esporte, que é um outro show à parte, assim. Eu nem vou ficar pagando muito pau aqui pro boxe hoje, né, porque eu já fiz muito aqui no Projeto X. Mas... Podcast 80, Rajime no Rio. Definitivo, pauta azul e caramba. Mas enfim, eu acho que principalmente no Rock On, lições e analogias aí que a gente tem, né, com essa franquia, seja da oportunidade de ouro que acontece, né, seja o preparo que a gente tem pra lidar com situações da vida, sejam diversas outras situações aí que o Rock ensina muito, né, nesse começo de franquia aí, cara, eu acho, putz, fenomenal, né. As lições que a gente tem aí de perseverança, de coragem, principalmente de humildade, né, que a gente tem aí, né, nesse filme, né, é até meio clichê falar de humildade, mas é importante sim, né, humildade define muito, né, por onde que a gente vai, por onde que a gente passa. Eu acho que isso tá muito bem refletido aí no Rock, né. A gente brinca aí no dia a dia e tal, mas a essência que você consegue aí com um filme desse aí, acho que não, hoje a gente não enxerga em lugar algum, assim, cara. Eu recomendo muito, mas muito forte o Rock 1. Eu sempre tenho dúvida em eleger de novo, né, qual que é o meu favorito, não sei o que, mas chega muito próximo, assim, do Rock 1 ser o meu favorito definitivo, assim, ó. Eu só não tomo esse passo, assim, porque eu acho injusto, talvez, com outros filmes e outros sentimentos que eu tenho. Eu acho que o Rock 1, a gente brincou no começo da história do Doutrinador, né, mas eu acho que o Brasil fez uma escolha muito mas falando do Doutrinador, eu lembrei, eu reassisti dublado agora, né, que é a parada. Cara, é uma experiência tão boa quanto, por mais que você perca o sotaque italiano do Stallone, tem frases muito, muito boas, assim. Você falou agora, eu lembrei na cabeça da primeira luta do Rock lá com o Spider Rico. Tem uns coadjuvantes, assim, gritando, né? Falando, não, pega ele, não sei o que, eu quero comer feijão. Acaba isso. Parada lá da vida, cara. Não tô brincando, mas tem umas frases, assim, muito da hora jogadas, assim, na dublagem, cara. Vale a pena conferir também. Era aquela dublagem da época também, assim, muito, feita com muito carinho, assim, bom humor, eu imagino. Ou foi feito sério e hoje parece engraçado, não tenho certeza. Com certeza tinha um freestyle ali, cara, com certeza. É, tipo, faz qualquer coisa aí, tipo, cara, década de 70, tá ligado? Foda-se, faz aí. É das ruas, né? Brilho, daço, é freestyle, boa. É freestyle. Mas, então, voltando ao primeiro filme que aqui no Brasil veio como Rock, um lutador, né? É uma decisão muito boa, porque nesse primeiro filme, principalmente, o Rock é realmente isso. Ele não é o lutador. O lutador é o Apollo. Ele é um lutador. Ele é um cara qualquer. Então, assim, ele, como o CJ falou na questão do motivacional, ele é um qualquer um. Ele pode ser qualquer um de nós, ele pode ser qualquer pessoa que tá num problema. E a hora que ele vê a oportunidade, ele agarra aquilo ao ponto de, ao final, quando você tá fazendo a luta, ele vira pro Mick e fala, cara, corta o meu olho, porque eu preciso enxergar e eu quero continuar, entendeu? Eu não quero parar aqui, né? Exatamente. Eu não. E ele vai e luta, né, até, ele luta os 15 rounds, ou seja, ele luta até o fim sem... 15 rounds é uma canseira do caramba, cara. Não, acho que o Apollo, eu não sei se é no primeiro ou no segundo, acho que é o segundo, que o treinador fala, cara, eu nunca vi ninguém apanhar tanto desse jeito e continuar de pé e levantar. É verdade. Detalhe que o Rock não sabe desviar de um soco. Não, desviar ou bloquear. Né? Ele só aprende no Rock 3 isso, cara. Ele só aprende com o doutrinador, cara. Ele aprende no Rock 3 por 3 rounds. Depois ele volta pras antigas. É, a luva dele devia ter chumbo, cara, porque aquela guarda não sobe, não velho. Não sobe. Nunca. Imagina a aflição, velho. O boxeador que sobe essa guarda. Não, porque o Rock, ele tem dois estilos, assim, muito tipo, inclusive, ele lutando, né? Primeiro que ele aguenta a porrada pra valer, cara, e ele é canhoto também. Então, isso... É verdade. A patada do sul na dublagem. É, a patada do sul. É. Usa sua patada do sul. E aí eles falam, né, que o canhoto, nesse caso, ele deixa mais o lado direito aberto. Então tem esse problema dele tomar muito soco do lado direito. Isso vai causar problemas com ele. Mas a grande lição, eu acho que a grande parada dele é essa questão dele ser um lutador, né, cara? Ele ser um alguém que teve uma oportunidade. Não é porque ele nunca fez nada de grande ou porque todas as probabilidades estavam contra ele, né? Tava até, o pessoal até na época, se não me engano, nas reportagens falavam que essa assim, luta ridícula, não sei o quê, que besteira, um cara desconhecido, nunca fez nada. Mas ele vai lá e ele faz o máximo que ele pode até o fim e fica de pé sem se deixar cair quando seria muito fácil, entendeu? Ele ter chego até lá, e desistir no final. E eu acho que é até interessante, depois eles fazem no segundo filme uma comparação, né? Que enquanto o Apollo era um pugilista, o Rock era um lutador. Porque o Rock, ele deixou de ter... Ele nunca teve técnica apurada, né? Ele sempre falou, é coração e dois punhos. É tudo que ele sempre teve, né? E eu acho que é isso que transforma o personagem pra você, porque esse coração é muito mais do que espírito de luta ou perseverança no ringue, né? É na vida mesmo, é nas lições que ele passa. Eu acho que eu tive a oportunidade de ver o Rock 1 no cinema quando o Cinemark passou filmes clássicos e é uma experiência incrível, assim, sabe? Poder ver esse filme no cinema e ver esse filme até hoje, como o Rod falou, atual, apesar de ser de 76, e ele conversar até hoje com a gente, é um filme incrível, incrível. É, ele pode falar do boxe, né? Que o boxe não tá tão em voga hoje em dia. Hoje é MMA, parada. Mas tipo assim... Próximo filme, MMA Dramalhão. O cara tomando suplex lá. Olha, acho que já tem esse pá. Rock tem mesmo. Pior que é. Então, ele, apesar de falar de boxe, não tá tão em voga hoje, o que ele mais fala é da realidade de um cara que tava fudido e aproveitou uma oportunidade. Então, tipo assim, isso é atemporal, sabe? Essa conversa não tem período histórico que ela não vai acabar. A gente vai ver no mundo perfeito onde todo mundo tem tudo. Então isso vai acontecer. Alguém vai tocar na alma de alguém o filme. É, e uma oportunidade por um motivo simples, meio que bobo até. O nome dele, só isso, porque é chamativo, Italian Stallion, né? Garanhão italiano. Ele só ganhou essa oportunidade só por causa disso, cara. É, na verdade é um amontoado de coisa, né? O cara quebra, o cara se machuca, aí o... É, o rival do Apollo machucou a mão, não poderia lutar, o Apollo decide dar uma oportunidade. Ele abre a lista telefônica dos boxeadores, fumando um charuto, né? Não lembro agora. É, e ele gostou do nome, só por causa disso, não gostou, não é... Italian. Não é números, não é técnica, não é reputação, não é nada disso. E eu não sei, mas eu não vi review o primeiro filme, mas acho que o treinador dele já fala, ó, cara, vai dar merda. Não fala? Não, ele falou, ó, ele é canhoto, ó, e vai dar problema, cara. Não importa, não importa. O treinador dele tá cantando essa bola, cara, há muito tempo. Pobre Duke. e antes da gente fechar aqui o Rock 1 também... Não, eu ia falar um detalhe, que eu sei, essa questão a gente falou aí da simplicidade do motivo, tem uma cena que eu acho muito marcante, que é assim, logo que a luta tá nos quases da luta, tá, o Rock vai no estádio onde vai ser, né, e aí ele fala, ó, cara, ali no meu cartaz, tipo, a cor da minha bermuda tá trocada, né, tipo, não é essa cor. Aí o cara meio que fala, tá, qualquer coisa, deixa assim, não sei o quê. Ele pergunta, vai fazer diferença isso agora? É, exatamente, então que assim, era uma coisa que pro Rock era importante, porque, porra, era a imagem dele ali, sabe, tipo, ele se vendo ali, tipo, os caras foda-se, então assim, era ali interessante ver como a diferença dos valores era, o que o Rock tava buscando, sabe, ele, porra, aquilo era um detalhe que mais pra ele fazia uma diferença, entendeu, porra, era ele ali, era a chance dele, entendeu, e os caras, porra, vale a diferença, porra, não, mas o branco, tanto faz, vermelho, tanto faz, então tem alguns detalhezinhos aí que são, fecham o filme muito bem. Acho que tem muita cena legal, eu vou até pedir perdão por a gente não poder passar a cena aqui favorita, né, pela correria aqui do cast também, né, que são 6 filmes mais um spin-off, mas tem muito, muito momento legal aí, moçada, pra ver e compartilhar com o Rock. E só aquele detalhe que o Brasil decidiu que a luta devia empatar, por algum motivo. Ai, ai, ai. A luta no Brasil empatou. Porque sim, né? Chamaram o juiz do Fluminense, o advogado do Fluminense. Ele entrou com recurso, e a luta empatou. Mas antes de fechar o Rock 1, agora tá na hora de puxar saco de novo do boxe, que a parte da hora também do filme é que a parte do treinamento, né, é o Bill Count subindo lá, gonna fly now. É escada, é o treino do Biff lá, né? Em mais cenas icônicas aí, né? Pra esse filme. Mas essa principalmente da escada se tornou uma parada, tipo. É icônico. Mundial, assim. Tanto que no último filme você tem um take nos créditos só de pessoas que fizeram isso. O médico da artrite odeia essas. É clichê. Se você vai lá no Museu de Arte da Filadélfia, você vê aquela escadaria, você vê um monte de gente subindo a escadaria e chegando lá no no topo, levantando os braços, dando um soquinho. É icônico. Maneiro, aquela né? cena. E eu acho que, eu não sei se já tinha Sage, mas se não teve, esse foi o filme que criou essa montagem de treinamento que a gente viu na década de 70, 80 e acho que até 90. Que é, toca uma música, o cara treina. É hora do treino. Só que ele é importante assim, porque em questão de longa-metragem, ele tinha poucos antes, né, de filme assim, de esporte, né, e ele foi um primeiro que ganhou muito destaque e ganhou o Oscar. Primeiro filme de Oscar de um esporte, né, então é importante nessa cena de edição, né. Essa edição de ele começa fazendo não dá certo, aí ele começa fazendo dá mais ou menos certo, ele termina fazendo tá dando muito certo. Isso é uma montagem que a gente vê, se você parar pra assistir, é tipo, acontece muito. Não é à toa que ele ganhou um Oscar de melhor edição. Exatamente. Isso aí entra nessa parte técnica que às vezes a gente não dá tanto valor. É, na verdade o Rock ele tem esses clichês em todos os filmes, né, que ele tem a situação de vida dele dramática, ele encontra um desafio, o pessoal encara ele fica com essa vontade de encarar, depois ele encara, no fim, aí a gente vê toda a sequência de treinamento, você vê toda a música então do Bill Conti, né, do Gonna Fly Now, subindo bastante nessa época de treinamento. Os dois primeiros filmes você vê ele subindo na escadaria também, e depois vê a luta final, e acaba, assim, geralmente o Rock ele ganha, ou ele perde, depende do filme, né, na verdade. A maioria ele já ganha. Já aconteceu os dois. É, já aconteceu os dois. É, a maioria, dá pra colocar na maioria, porque é de seis, né? Menos o cinco, porque a luta não é no ringue, né, na rua. É, né? Nas ruas. Não, na verdade você dá pra falar que ele não ganha o um, o seis e o cinco. É, então. É, porque a hora que o cara fala pra lutar, ele fala, my ring is outside. É, então. É, né? Okay. Tá bom. Mas é isso aí. E aí, pulando agora, moçada, pro Rock 2, A Revanche, aqui no título brasileiro, lançado em 1979, né? I want all of America, I want the whole world to see me destroy this man after two short rounds. Well, Rocky, do you think you have a chance this time against Apollo? I don't know, it looks pretty bad. The Hulk. I never asked you to stop being a woman, you know. Please, don't ask me to stop being a man. What? The tears. He's gonna get hurt because of you. Well, if he goes blind, you walk away. I can't. I love him. The joy. He's really us? Adrian, I can't believe you've done this. The pain. Don't worry about nothing. You just sleep as long as you want, okay? And I'm gonna be here when you wake up. The struggles. You'll go back to being a two-bit nothing. The dreams. I think we ought to knock his block off. Absolutely. 15 rounds for the heavyweight. See a real great battle in every sense of the word. That's what this fight is going to be. It's going to be a war. You're going down, man. You're going down. The most electrifying rematch in motion picture history. Rocky II, starring Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, and Burgess Meredith. Rocky II. The story continues. Eu gosto desses subtítulos, cara, pô. Esse devia ser a revanche que não deveria acontecer, né? Porque... É, porque o filme termina There is no rematch! There is no rematch! Sem revanche! Ah, eu não quero! Aí o Apollo com seu ego ferido e seu bigode maneiro, eu quero de novo! A qualquer hora! Qualquer lugar! Vai de novo! É muito da hora que eles começam a se questionar no hospital, né? Falou, não, você é um revanche, não sei o quê! O Apollo queria levantar ali e lutar de novo, na cadeira de roda. Então a direção desse segundo filme aí foi pelo Sylvester Stallone, né? Uhum. O custo dessa vez aí foi de 7 milhões e a receita aí de arrecadação foi de 200 milhões. Ainda assim, um milagre econômico. Puta dinheiro, mas ganhou menos do que o primeiro, né? Custou mais que o primeiro e ganhou menos. Mas o lucro ainda é absurdo, assim, os caras aí... Gastou 7 pra ganhar 200, puta que pariu, cara. E aí, porra. Como sinopse rápida aí, né, do Rock II, a gente tem aí realmente esse pretexto aí da revanche, né? Tem o desejo do Rock de querer se manter vivo mais uma vez, tem um Apollo aí se questionando sobre os valores dele, né, se ele fez o melhor, se ele deixou claro que ele era o campeão mesmo, e por isso ele propôs a revanche, né. É, ele sofreu a pressão da mídia, falou assim, tá, você ganhou nos pontos, mas você não ganhou de verdade aquela luta, cara, olha só, ganhou por um pouquinho, cara, e você é o campeão mundial, você deveria ter massacrado esse cara. E aí a gente tem todo um desenrolar aí do desenvolvimento, né, do Apollo tentando convencer o Rock não queria, a gente tem o Rock aproveitando a, entre aspas, fama recente dele, né, curtindo um pouco, tem tentando emprego, não dando muito certo. Cara. Tem até uma liçãozinha bem legal de vocação, que a gente pode comentar mais pra frente, assim. Rods dando aula de, como que é, de faculdade lá, achar o curso. Ele bota Rock 2 pro cara lá. E aí, nesse resuminho aí, a gente tem a união realmente aí do Rock com a Adrian, né? Ele propõe ela em casamento, eles casam, né? Ele leva ela pro zoológico, finalmente. Finalmente. Casa na frente do tigre. Pede ela em casamento na frente do tigre. É, chamou o tigre pro casamento, cara. É, Calvin Haroldo curtiu. E de final aí, a gente tem, acho que no segundo filme aí que nasce, né? O Rock Jr., né? Rock Jr., o jogador, Copa de 2000. Ah. Não é o Rock Jr., caramba. Rock Jr. Rock Jr. É o zagueiro do Palmeiras, né, porra? Não. Jogou muito no Palmeiras. Foi bem lembrado, hein? Outro herói. É, nesse filme a Adrian engravida e dá a luz, né? Ela entra em coma até, né? Sim, então... sim. Porque ela teve que trabalhar. E no final aí, a revanche aí dos dois aí, né? Valendo tudo, né? É tudo ou nada, né? Então, o Rock 2 é o meu favorito. Sim, é muito difícil, porque eu gosto muito do primeiro e do sexto, mas eu gosto... Eu não sei. Assim, eu gosto muito da luta, principalmente do 2, e eu acho que ele tem umas mensagens muito fortes. Eu acho que a trajetória desse filme é muito interessante, porque, a princípio, o Rock aposentou. Porque ele até... O Mickey vai lá dar uma lição, dar uma lição nele, porque ele quer... O Apollo chama ele pra lutar, aí ele meio que tipo... Ah, eu acho que aceita. Aí ele vai falar com o Mickey, o Mickey tá louco, cara. Aí ele faz a paradinha do olho lá, ele descobre que do lado direito ele tá enxergando quase nada. A visão periférica dele quase sumiu. Então, um deslocamento de retina, né? Famoso. Que o Mickey não sabia que isso cura com o tempo, né? Mas é, então meio... volta. Na verdade, ele tomou tanta porrada que voltou pro lugar, colou de novo. Aí tem uma hora lá que até o Mickey dá um tapa no rosto dele e falou assim, você tomou, você nem viu esse golpe, e esse é um velhaco. Eu sou um velhaco, reclamando, né? Porque é o que ele faz. Ele ajuda reclamando. Ele fala, imagina o Apollo, ele vai acabar com você, não sei o quê. Aquele negro maravilhoso. Aquele negro maravilhoso, com aquelas coxas torneadas. Kleber Machado. Aquele deus grego. Ébano. Alcione, curtiu. Você é o negão de tirar o chapéu. Mas, voltando. Aí ele decide, aí a Adrian pede pra ele não lutar. Fala, ó, não luta. O Rock começa a ganhar dinheiro, aspas aí, com propaganda, porque ele fica muito famoso, né, por ter sido aí o desconhecido que quase venceu o campeão. Aquela história do underdog, né? Exatamente. O underdog, ele fala... Aí cachorro de baixo. Cachorro de baixo. Underdog, é, entendi. É, peguei o Outland English. Eu peguei essa referência, né? Tá. Aí ele começa a fazer propaganda, ganhar dinheiro, não sei o quê, começa a comprar uma casa, compra roupa pra ele. Não, ele compra a jaqueta com o tigre atrás. A jaqueta com o tigre. Pode crer, hein? Mas é engraçado, vocês podem ver. Essa jaqueta, pra mim, ela tem uma simbologia narrativa muito importante pra história. O que acontece? Depois disso, o Rock começa a se sentir incompleto. Você vê que aquilo tá desconfortável, porque ele começa a querer procurar emprego, né? Porque assim, aí o dinheiro não dá certo com propaganda, porque ele tem aquela, a gente já falou, ele não é um cara com desenvoltura, ele não é carismático como o Apollo era do ponto de vista de falar bem, de se expressar e ter uma imagem legal pra propaganda, então as propagandas não dão certo, ele desiste, ele sente que ele não é pra aquilo, porque o cara humilha ele, fala que ele nem sabe ler, aí ele já começou a gastar muito, tava com dívida, ele decide que ele vai procurar trabalho, e aí quando ele vai procurar, tipo, trabalho convencional, tem uma hora que ele vai no escritório lá, e ele tá de terno azul, não sei o quê, aí o cara fala, olha, você não tem interesse em trabalho braçal, não sei o quê, aí ele, vou ser bem sincero, aí ele fala assim, eu queria trabalhar numa mesa, sentado, assim, como vocês, né, o cara é o chefe da empresa, ele, olha, cara, não de verdade, esquece isso, não vai dar certo, isso não é pra você, você tem o primeiro grau, você não tem indicação nenhuma, sabe, você não, tipo assim, falam que ele é limitado, que ele não tem condições de fazer aquilo, e essa frustração, porque ele é um lutador e ele quer lutar, mas ele não pode, porque a Adrian pediu, porque ele já tá com esse problema, eles entram num problema de financeiro, aonde ele volta a trabalhar no frigorífico, né, o Paul dá uma ajudinha pra ele, não sei o quê. E é engraçado, porque nessa hora, o que você vê? Você repara que durante essa frustração toda, ele tá vestindo aquela roupa que ele comprou, que é aquela pulseira com os spikes, o chapéu e a jaqueta com o tigre, né? E aquilo vai seguindo ele até o momento que ele decide lutar e que ele começa a treinar. E tanto que na hora que ele vai pra luta, ele tá com a jaqueta antiga dele. Porque, na verdade, ele descobre que ele não é aquilo que ele tentou ser. Que era aquele cara com dinheiro, que faz propaganda. Ele era pra ser o lutador. Então, quando ele abandona a jaqueta de tigre, que era um sinal daquele novo personagem que ele tinha virado, aquela nova persona, mas que não era a persona dele, ele volta ao look original que ele tá vestindo. Porque, na verdade, aquilo tudo tá falando sobre honra, sobre o que ele quer ser. Ele tem uma conversa com a Adrian sobre isso, né? Eu quero ser mais, eu sou um lutador, eu não posso deixar pra lá, e não sei o quê. E, ao mesmo tempo, o Apollo tá nesse sentido demitido porque ele não aguenta, porque na verdade não é só a opinião pública, ele tem o coração dele de lutador também, né? Tanto que tem uma hora que ele tá fazendo sparring com os malucos, que ele começa a destruir os maluquinhos do sparring, enquanto ele tá batendo nos caras, no fundo você escuta a plateia gritando o nome dele. Na cabeça dele, ele tá querendo aquilo de novo, porque a galera tava gritando rock depois, todo mundo só tava falando rock, e ele precisava daquilo de volta. Então toda essa intertextualidade, toda essa questão falando sobre o que é ser um lutador, né, que o lutar é muito mais do que o dinheiro, muito mais do que a fama, eu acho que é muito forte e faz eu gostar muito do segundo filme e ser o meu favorito. Bem legal, hein, cabeça. Eu acho muito legal essa parte mesmo da reflexão do ego, né, que o Apollo realmente tava mexido. Você até comentou rapidinho, mas é realmente isso. O cara, ele tava acostumado a ser o centro da atenção, ele tinha aquilo como até vaidade, né, e aí quando fere isso, o cara praticamente começa a ficar assim, quebrado, né, lelé mesmo. Ele começa a ler as cartinhas dos fãs. Aí, ah, o cara lá do sei lá, do Canadá falou que eu sou a fraude. Aí a mulher, cara, para com isso, desiste. Ele, desiste o quê? Joga as cartas, fica puto, brinca com as crianças, né? Muito, muito maneiro mesmo. Eu gosto muito também, passando rapidinho, principalmente na lição vocacional, né, que o Rock traz lá, tem aquele momento que ele tá se questionando, né, e até uma analogia bem legal ao ser humano mesmo. A gente tem vontade de voltar a fazer coisas boas que a gente já fez no passado e tal, né? Sei lá, o pessoal de psicologia fala, deve ter 300 mil teorias aí, que a gente tá sempre tentando querer voltar bons momentos do passado e tal, né? E isso meio que se reflete na situação do Rock, né? Principalmente por todo aquele caso lá dele tá sem grana no segundo filme, né? Mas principalmente pela vontade de voltar a lutar, né? Que não sei, todo mundo aqui já deve ter tido um algo legal na vida que fez e parou por determinadas situações e às vezes fica aquela vontade de querer fazer tal. Isso seja tanto profissionalmente como extra, né? Pessoalmente. Pessoalmente, né? E aí no caso do Rock aí mistura meio que os dois, né? Que é a vocação mesmo dele. Aí ele até fala uma época com ele lá de emprego e tal. Aí ele fala uma frase bem legal e marca bastante esse momento, assim. Que ele fala, ah, você vai impedir de um médico, acho que eu não lembro exato, tá? Mas ele fala mais ou menos assim, nessa linha, assim. Você vai impedir um médico de curar pessoas? Você vai impedir um, sei lá, um policial de proteger as pessoas? Você vai impedir um engenheiro de criar coisas? Então por que que você vai me impedir, eu, um lutador, de lutar, sabe? De continuar brigando pelo que eu gosto, pelo que eu amo. E é uma parada forte, fortíssima, assim, no sentido de vocação mesmo, né? De mostrar que realmente cada um tem aquilo que traz o valor pra ela, né? Que faz ela se sentir mais viva, né? Dentro do que ela faz, executa e tal. E aquela pegada aí pro Rock era isso, né? Era a vontade de lutar, de brigar, de voltar, né? Por mais que tinha todo aquele drama mexicano aí do descolamento de retina, mulher grávida, não sei o quê, mas se abstrai tudo isso aí e vê realmente o lance da vontade, putz, eu acho fenomenal. Acho que essa é a principal lição que eu tiro aí do Rock 2 aí pra mim. Eu acho que o Rock 2, 1 e o 2, tirando depois o 6 e tal, mas tipo, 1 e o 2 são os que mais tem o tema atemporal, porque eles, os outros são muito focados em luta. O outro é União Soviética, tá ligado? Tipo, what the fuck? É, os outros são focados em outras coisas, saca? Tipo, o terceiro é mais pra aquela coisa do, ah, o cara é novato, ele tem o sangue de luta e você não tem mais, saca? Tipo, já é mais focado na luta e na história do personagem, mas esses dois conversam muito com a gente, na nossa vida, sabe? Primeiro o cara tava lutando e tal, tava tendo aquela coisa, ele teve seu auge, vamos dizer assim. E no segundo é mais aquela conversa de, pô, você teve seu auge e hoje você tá, sei lá, tava trabalhando com um colarinho branco aí no meio do negócio, mas na verdade você gosta de atuar. Pô, por que tu não tá atuando mais? Ah, porque não dá, porque tal, tal, tal. E na verdade o cara quer voltar, o cara tá sempre querendo voltar, sabe? Então isso passa tanto pros dois. Tanto com, por causa do orgulho, mas já, apesar de ser, não é, vamos dizer assim, não é só orgulho, né? Vamos colocar nesse ponto. Ele também tinha aquela, defender a própria honra, né? Um negócio que hoje em dia raramente, assim, usa não, realmente e, honra. E ter um tema. Sentido na vida, né? Ele nunca teve exatamente. Sentido nenhum. Ele, tipo, a vida dele nunca teve sentido. Sim, sim. É. Ele fala bastante do herói de ontem, né? O herói que, o cara ganhou uns 15 minutos de fama. E agora ele tem essa necessidade de continuar se mantendo, né? No alto. E isso aí vai levar, assim, vai ficar com ele até o filme 6. Com certeza. Esse sentimento. Uhum, com certeza. Maneiro, maneiraço. E aí, antes de fechar de novo aí o Rock 2, eu quero falar da parte do boxe. Pô, cara, que luta. Cara, eu acho a luta fugida. Não, a luta também, mas antes da luta, o melhor treino. Pega a cocota. Pega a galinha. Pega a galinha. É assim que a gente fazia no nosso tempo. O Mickey reclamando. E eu tenho que falar de uma cena emocionante, cara. A corrida dele com as crianças seguindo ele, né? Ah, é verdade. Cara, como é que é o nome do flautista lá das crianças? Hamlin. O flautista. O cara é o... de Hamlin. O Porra. Cara, mas é muito legal essa cena. Nossa, é muito boa, é muito emocionante. Não, sabe o que é foda dessa luta também, depois da The Gloss? É ele falar com o padre. Padre Carmine, ele liga porque chama o padre. Lá no meio da rua, lá, ele bate, na, acho que tá joga bem. Na janela, não lembro. Pode me dar a bênção, padre. Tá porra, mano, olha que oração, caramba. Ele, mas agora, mano. Você tem que lutar, não sei o que. Não, é que eu vou lutar, e eu tenho um filho agora, e pode ser que eu apoie bastante. Você não quer dar tipo a bênção aí? Tá bom, meu filho, tá abençoado. Agora vai pra luta, pô. Sai da minha frente, filho da... Deixa eu dormir, pô. Eu não lembro em português, Rod, mas em inglês ele fala tipo italiano total, pá. É, exato. Total exato. Italiano. É bem legal. A gente perde um pouquinho na dublagem esse sotaque aí. Maneiro, ué. Mas o... Rocco! Rocco, meu filho. Tá bom, tá bem, tá bem. Né? Vai. E aí a luta também, né? Que pelo menos pra mim é uma luta muito, muito maneira, assim. Tipo, realmente, aí sim levar as últimas consequências e até o fim, até um detalhe interessante aí de montagem também, é que nesse filme, o Apollo não tava lutando com o calção dos Estados Unidos. Ele luta com o calção inteiro vermelho, porque aí é uma referência, tipo, quando ele luta com o dos Estados Unidos, é uma coisa do show. É a parada que o Rod falou, se vê George Washington, America, não sei o quê, I want you. E vem com música. Então ele tem muito essa questão do show, mas essa luta não era um show. Essa luta era ele indo pra frente, sabe? Era, ele não tava mais preocupado. Serious com, business, com, né? Serious business, é. Agora eu vou te matar. Você não vai aguentar um round com essa minha dancinha maneira aqui que eu sei fazer, ó. Aqui o meu swag. Exato, bem maneiro. E é isso aí, Rock 2 aí, o Apollo e seu Black Power maneiro de boxe. E aí, chegando aí no terceiro filme, Rock 3, O Desafio Supremo, 1982. Cara, parabéns. Gotta get that look back, Rock. I the tiger, come on. I will destroy any man who tries to take what I got. I'm gonna torture him. I'm gonna crucify him real bad. For the first time in my life, I'm afraid. Damn, Rock, come on! There's nothing wrong with being afraid. You thought I was tough? This jump will kill you. You wake up after a few years thinking you're a winner, but you're not. There is no tomorrow. You're really a loser. Well, I don't believe it. There is no tomorrow. Come on. It's Rocky's greatest challenge to save his honor, his marriage, and his manhood against his most devastating and dangerous opponent. I'll bust you up. Go for it. Sylvester Stallone, Talia Shire, Burgess Meredith, Carl Weathers, Burt Young, and introducing Mr. T. Rocky III, an American tradition. Novo diretor Sylvester Stallone, dessa vez um custo aí de 17 milhões e receita de 270 milhões. Ganhando mais dinheiro ainda com o Rock. É, maravilha. Stallone se tornou um grande astro, né, de filmes, né? Tinha o Rambo também na mesma época, porra, então, né? Aí ele estourou, né? Com aí certeza. Cara, e meu filme favorito do Rock, eu adoro. É muita galhofa, é muito divertido. É, muitas vezes. Cara, o que são aqueles brincos do Gaberling, né? Gaberling, o Mr. T nesse filme tá demais. Parabéns. Porra. Parabéns. Assim, eu acho legal o Gaberling, mas ele só fica mais engraçado em português. Ah, ele é uma fininha. Seu galinha, pô. Seu galinha, você mesmo, eu vou aqui. Não, mas ele tem uma mensagem legal, vai, eu gosto, né? A ideia do Rock, ele não se afirmar como um grande lutador, na verdade que ele perdeu essa... Ele perdeu a essência do lutador. Essa gama de lutar, sabe, pra vencer, né? Não é aquela instinto assassino, né, de luta, né, que ele tinha antes. E aí ele vai encarar esse lutador novato, desafiante de novato, que é o Mr. T, o Clubber Lang, e o Clubber Lang, ele massacra o Rock na primeira luta, perde o título, e ele perde toda essa confiança, né, de que ele é um lutador mesmo, campeão. E é interessante, depois toda essa volta, né? É legal pra ele recuperar, né, ele vai recuperar a vontade de lutar. Ele vai, depois ele vai recuperar a forma física dele, ele vai recuperar o olho do tigre. The Eye of the Tiger Man. A melhor música, uma das melhores músicas que eu adoro, cara. Porra. E tem One Hit Wonder, Survivor. Do Survivor, Eye of the Tiger. E tem toda a questão também aí dramática envolvendo o Mick, né, que destrói ele psicologicamente. Mata ele, mataram o Mickey. Pô, eu fiquei triste, cara, quando o Mickey morreu. Mas eu vou deixar então pro Survey apresentar rapidinho aí o destaque desse filme. Mr. T e ódio. Cara, Mr. T, ele tem raiva do Rock porque o Rock tem lutado lutas fáceis. É uma raiva sem sentido, saca? O cara tem ódio no coração do cara só porque ele... Ah, ele luta lutas fáceis. De novo eu me questiono, será que o Mr. T é assim? Porra. Não, o Mr. T não, ele é mais mansinho, será? Vai. É, ele não sai batendo as pessoas na rua, realmente, de fato. Mas assim, o Clubber Lang, então, ele ficava desafiando toda hora o Rock e o Rock nunca aceitava. Não, não o Rock não aceitava, é o Mickey que recusava, né? É, o problema foi mexer com a mulher. Vem cá, eu vou te mostrar o que é um homem de verdade. Fudeu, mano. Aí fudeu, aí aceita, assina aqui e vou te descer a porrada. Feriu a regra do Bruno, né, mano? Mas, pô, Mr. T aí é a introdução de um personagem muito maneiro, porque é meio que agora a inversão de papel aí moderada, né, da situação. O Rock agora é o cara do sucesso, do auge, né? É, tá segurando a oportunidade por alguns outros motivos aí do filme, né? Mas não quer lutar com o Mr. T. Aí o Mr. T, de diversas vezes lá, stalkeando freneticamente o Rock. Frenético. E aí tentando, não, eu quero lutar, não sei o quê. E aí quando eles fazem a luta, eu lembro, você não matou bastante, é o Mr. T bufando e treinando. Imagina quanto de palavrão ele não falava. Com ódio. É o treinamento à base de ódio. Tem um MOBA lá, né? Tem gente que joga de mana, tem personagem que tem energia no lugar da mana, tem personagem que acumula sangue. O Mr. T, se ele fosse um personagem MOBA, ia ser barra do ódio. Barra de ódio. Qual a previsão dessa luta? Dor. Dor. Dor. Muito maneiro, cara. E sem falar o moicano, né, cara? Respeito o moicano. Porra. Mas aí, principalmente, o drama da perda do Mickey aí, né? Muito forte, né? Um personagem muito bom. E, felizmente, também o ator, né? Já era bem velhinho também. Não ia dar pra esticar Sim. muito. Sim. O ator morreu em 97. Muito mal, assim. Morreu. Ele tava muito mal quando morreu. Ele já era bem velho, né? Em 76 ele já era velho, mas imagina. Ô, Rods, o ator, ele nasceu em 1907. Rapaz. E eu acho legal. Agora eu não lembro. Eu confesso que os filmes estão meio misturados na cabeça. Mas isso tem no 5. Essa cena. Que é depois o Mickey falando pro Rock. Tipo, ah, é... Não sei se 5 foi colocado só no 5 ou se tinha no 3 também. Ele falava, ah, eu só tô vivo por sua causa. Você foi o que me trouxe até aqui. Tipo, eu tava muito velho, mas o que me fez vivo era você. Você tá lutando. Você era meu objetivo, entendeu? É, eu também não lembro ao certo, mas a primeira luta, o Mickey, ele tem esse princípio de infarte aí, né? O Rock tem que lutar preocupado, né? Uhum. Tem toda aquela negligência do termo, mas a preocupação do Nick, ele vai, mas o Mickey gera esse discurso aí. E aí, de novo, né? Lição de moral é clichê, mas maneiro também. Principalmente a negligência aí, né? Do Balboa aí, né? Que ele teve que, de novo, aí aprender uma grande lição de humildade. É, então. Teve um ensinamento aí de como ser um cara da rua, ser um cara... Streetwise! Aula de Streetwise com o Apollo! Com o Apollo. O Apollo virou técnico. Agora sim! Agora sim o doutrinador! Tem a fabulosa cena da praia que, cara, marca, cara, muita gente, não, de diferentes, assim, maneiras. Parabéns! Não, aquilo pra mim é de um desprendimento com a época. Assim, cara, glorioso. Porque... Ousadia, ousado, alegria. Ousado. Que é, como eu falei, é muito músculo, muito suor, pouco short. Muita água. Muita areia. Muita areia. Muito maneiro. E é o Stallone dançando, entendeu? Esse filme tem muitas cenas marcantes, algumas escrotas, cara, outras bizarras. Maneiro, não, maneiro. Outra cena muito marcante desse filme é a luta mais improvável que você pode ter, cara. Entre um lutador de boxe e um cara de luta livre, porra. Ah, bem lembrado. Ele com o Hulk Hogan. Caraca, porra. Isso é muito bom. Não faz isso. Eu acho muito maneiro essa luta, porque o Stallone não, ele é um garotinho, né? Não, um cara franzino e tal. E o Hulk Hogan perto dele vira um Megazord. O cara tem quase 2 metros, imagina 2 metros de altura. Boa. Bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado. Você já tinha... Eu falei, o Rock 3 tem umas coisas muito divertidas. Se não bizarras. Tem uma parte dramática que eu gosto bastante, mas eu me divirto bastante com o Rock 3. Por isso que eu adoro muito esse filme. Não tinha parada que ele levava a mulher no ombro dele nesse filme? Acho que era. Ele entrava com a mulher, daí eles quase lutaram, e o Rock fala, cara, tira minha luva, tira minha tira, luva. Tira, tira. Tira minha luva. Caraca, o cara é monstruoso. Não, e depois acabou da luta, os dois abraçados juntos. Tá vendo? Isso é show business, tá vendo? Ó, é assim que tem que fazer o show. Tava vendo aqui que falava que ele tinha um bíceps de 24 polegadas. Rapaz. Ah, a televisão. Cara, eu tô gravando no monitor de 24 polegadas. Cara, é o Hulk Hogan no auge de carreira, porra. Cara, é sinistro, viu? Mas muito maneiro aí, o Rocky 3, né? 2 metros e 1, 137 quilos. E agora eu vou pedir o tema da Rússia aí, Seiji, porque... Vamos lá. Dimitri chegou, então... Eu ainda acho que esse falta o nome, Rods. Tipo, Rocky 4, sei lá, contra a mãe Rússia. Sabe, tipo... A ameaça vermelha. Ameaça vermelha, olha que perigo esse... Mas é isso aí, moçada. Finalmente, Rocky 4, 1985. Infelizmente, aqui o pessoal falou sem subtítulo dramático. Dramático. Drago is the most perfectly trained athlete ever. Whatever he hits, he destroys. He could have stopped the fight. He could have saved his best friend's life. I'll never forget you, Apollo. But now, the one thing he can't do is walk away. Has the fight date been set yet? December 25th. Where? It's in Russia. Are you nuts? Miss Balboa, when will you be going to Russia? I'm not going to Russia. I don't know what you're talking about. He's had one professional fight, and one man is dead. To baby, he's going to have to kill me. Why can't you change your thinking? Because I'm a fighter. You can't win! Rocky IV. Dirigido pelo Sylvester Stallone de novo, né? Custo de 28 milhões e rendeu 300 milhões. O filme mais lucrativo da franquia. Exato, né? Falando de margem, né? De grana, de money. Money. Então, mas qual que é o plot? Assim, a gente tem a União Soviética aí, até pela época também, né? Na verdade, Rods, pra mim o filme começa com Apollo mostrando o swag novamente. Dessa vez. Right. Dessa show, vez. Show de James Brown. I live in America, né? Living in America. Cara, parabéns. Showzão. Aqui nós também. Mas qual que é o pretexto, né? A União Soviética aí tá com o lutador supremo aí, Ivan Drago, robozaço, He-Man bolado. Feito pelo Dolph Lundgren, então. He-Man, literalmente. E aí a ideia da União Soviética era promover uma luta aí, entre aspas, de paz, né? De um lutador soviético com os Estados Unidos pra cortar aquele clima de tensão que eles sempre tiveram e tudo mais, né? E o primeiro escolhido aí foi o voluntário, na verdade, foi o Apollo Creed, né? Então tem todo aquele show lá, Living in America, I want you, I want you. Era pra ser o Rock, na verdade, né? Mas o Apollo pediu pro Rock, deixa eu lutar, vai, deixa Exato. Eu ter essa chance de voltar aos rings, né? Eu só acho que ele devia ter virado nesse filme e falado, então, é que eu vou me aposentar, que é tudo que o Rock faz. Desde o primeiro filme ele só queria se aposentar. A retina que é bom, nunca foi lembrar. Não, colou. A luta, o Club Elenco colou de bola. É, o Rock já tava no auge, né, nesse momento. Mas aí o Apollo luta, né, com o Ivan Drago e tem uma fatalidade, né? O Ivan Drago, óbvio, um robô mesmo. É, e o Apollo fala pra que não para a luta, não é? Ele fala, isso. Não para a luta. Tem o peso, né? O Balboa ia jogar a toalha e o Apollo não deixou, né? Mas o Apollo acaba morrendo, tem todo um drama aí. E o Balboa meio que acaba aceitando essa luta, primeiro com um sentimento de vingança e depois tem toda uma reflexão aí de como que ele transformou isso em outra parada aí e tal, né? É, a época fazia muito sentido contextualmente falando, a questão dessa coisa de nações e tal. Hoje é um pouco, ok, meio piegas, meio assim, sabe? Não faz tanto sentido pra nossa realidade hoje. É, exato. Pra mim ele ainda continua sendo piegas naquela questão. É só um motivo pra usar a Guerra Fria como... pretexto, é. É, o Rock tem até o discurso no final. Sim, sobre... devemos todo mundo junto, feliz, acabar com esse negócio de guerra. Exato. E tem aquela ideia lá também de o homem contra a máquina, né? Porque o Ivan Drago, ele seria como uma máquina, né? De treinamento, com tecnologia. Isso, exato. O treinamento do Ivan Drago era todo mais científico aí, metódico, né? O Rock aí com as técnicas da rua, né? Enquanto o Rock esse treinando na neve de com tronco, bem assim, ao old style, né? O estilo Mickey caçar galinha na neve, sei lá. Da hora, e no final do filme tem aquela transformação da plateia mesmo, né? De como o Rock convence todo mundo, né? A torcer pra ele. É, o Rock tem muito carisma, cara. Vai ganhando carisma junto com o outro lá. Na ficha do RPG, a... o carisma do Rock vai... É, 23. Não, porque o carisma do Ivan Drago é nulo, cara. É muito baixo. Mas é que tá, ele usa o carisma diferente do Apollo Creed. O Apollo Creed, ele fala, ele tem lábia. O Rock, as pessoas gostam dele na hora que vem, entendeu? Então, o final mostra como como o esporte consegue transformar as pessoas, né? Todo mundo apoiando o inimigo, né? Exato. E assim, pra mim, é que eu gosto muito da luta do 2, mas tecnicamente, essa luta, cara, ela é linda. Porque assim, maneiro. O Rock nunca apanhou tanto. Cara, eu tô vendo 3 caras agora. Bate no cara do meio, bate no cara do meio. Bate no do meio, bem lembrado. Cara, tudo bem que o Ivan Drago mora e fala, cara, acho que a luva dele tem esse lacimento. Tem tijolo, cara. Ele apanha muito. Eu acho que assim, é que o personagem aí dentro do mundo não sabia. Mas se fosse uma luta de xadrez, ele ganhava. Porque o Dolph Lundgren manda bem nessas paradas. É... Cara, o cara tem mestrado de engenharia. Não é fácil ter PhD e 2 metros no currículo. E 2 metros, né, cara? Eu acho que, assim, até pra correr um pouquinho, né, acho que o mais marcante pra mim é a cena de reflexão do treinamento da neve, né? De como o Rock conseguiu transformar aquele sentimento de vingança em um negócio um pouco mais novo, né? E voltando de novo pro esporte e tal, né? É uma pena que nesse momento não tem aquela música do Bill Conti, né? O Gonna Fly Now. É, eles trocaram, né? Foi uma outra música. É porque o Bill Conti não tá nesse filme, né? É, foi pra uma outra música um que... outro cara, e eu não gostei da música, sinceramente. É. Mas, depois no final o Rock ganha, muita vodka é tomada e as coisas voltam. Eu não sei se vocês quiserem falar também, não, não vou. É que eu não gosto tanto, assim. Eu já falei, ele é um pouco piegas, porque a única coisa que sustenta ele dramaticamente é a morte do Apollo, né? E eu não gosto desse tipo de recurso, é um recurso fraco. É, apesar do recurso, eu acho que ele tem essa parte do sentimento, depois ele lutando com o calção do Apollo, treinado pelo... Esqueci o nome Duke. Agora. Duke. Treinado pelo Duke, eu acho que isso tem um valor narrativo interessante pra história que o Rock e o Apollo tiveram de amor incompreendido, swag e praia. Você matou meu amor, agora eu vou querer vingança. Então eu acho que tem sentido, tem um valor isso, porque é... Ok, o discurso, esse discurso é meio pegas, mas eu acho que ele tem eu respeito esse valor, apesar de realmente não ser meu favorito, achar que ele faz coisas melhores em outros filmes. Mas é uma luta muito boa, o Ivan Drago, sem dúvida, acho que foi o cara mais barra pesado aqui, provavelmente ele ia morrer se ele não fosse o protagonista. É, isso aí. E sempre tem a Rússia. Sempre que tem a Rússia é bacana ter... Dmitry sorriu. Dmitry sorriu com a seringa de anabolizante, né, cara? Vencedores não usam drogas. Não usam drogas, é. Hoje em dia, se estivesse lá, o Putin ia exterminar o Ivan Drago. Caraca, ele ia lutar com o Rock em cima de um urso. Vai pra Sibéria agora, seu Ivan Drago. Caraca, devia ser em Rhodes. Rock 4, vencedores não usam drogas. Frase de fliperama, isso aí. É... Bom, moçada, então chegou a hora aqui de falar, né, de... Do patinho feio da... O patinho feio. Que, na verdade, nem é tão ruim, mas é... Não, não é não. Ele é destoa do resto. Perto de tantos filmes bons, né, ele acaba ficando um pouquinho pra trás. Mas é o Rock 5, lançado em 1990. This is a tremendous opportunity. Opportunity for who? For you to make money for him to be disabled? You know he can't carry Balboa's stuff. As long as they got Balboa on the brain, he'll always be champ. Jet man to fight, and if he refuses, then you gotta insult him, you gotta dog him, you gotta humiliate him, you gotta do whatever you got to do to get him into that ring. You tell me you're a piece of garbage, you know that? No! That's it! You told him I'd fight anywhere, anytime. In the ring, Tommy Gunn only fights in the ring. My ring's outside. Yeah? Let's do it. Come on, Tommy, knock me out! O diretor volta, é a volta, né, do John Dia. Evildsen, o custo dele agora foi de 42 milhões, né, o maior orçamento, né, pra produção. E a receita foi de só 119 milhões, né, então... Só, tava pouco. É o que menos ganhou. É o que menos ganhou. E o que tem menor crítica também, né, a crítica mais baixa. Mas aí, a proposta desse filme é bem diferente, assim, dos rocks tradicionais. O Rock, inclusive, ele não atua, né, como boxeador, é mais como treinador aí de um prospecto que ele adota. É porque, na verdade, depois disso, o Rock começa, depois da luta com o Ivan Drago, o Rock realmente agora começa a ter problemas sérios de saúde. Na cabeça. Danos cerebrais e tal. E aí ele decide realmente, não, agora que eu tenho, tipo, eu realmente tenho uma família, eu não posso mais correr esse risco e tal. Ele se aposenta de vez, em tese, e treina esse rapaz que é o Tommy Gunn, que é onde tava aí o início da sinopse do Rock. E aí tem todo esse treinamento aí do Tommy Gunn, tem a relação dele também com o filho, né, que tá na escola, tá tendo alguns problemas e tal, tem todos os ensinamentos. Mas é, o plot, assim, nem vou estender muito, porque ele é bem mais centrado em parte aí do ego, né, do Tommy Gunn, né, que renega, né, o Rock como treinador na época, né, por querer sair da sombra, né, do Balboa e tal. E depois também um pouco dessa lição de proximidade aí que o Rock dá pro filho dele e tal. É um filme, assim, bem simples, né? A resolução dele é até um pouco... foge do clichê, né? É até engraçado que meio que se espera uma luta de boxe e a luta é nas ruas, né? Rock 5, Street Fighter. Não, sabe porque não faria mais sentido, né? O Rock, ele teve que aposentar por motivos de saúde, médico, né? Então ele não pode voltar pro ringue, né? Ele tava com um personagem muito desgastado também, né? E não adiantava. E vale falar também que o Rock, ele também, ele levou um golpe do contador dele, então roubou todo o dinheiro dele, perdeu tudo. Ele teve que voltar à periferia, né? Sem dinheiro, nada. É por isso que eu acho que esse filme, apesar dele ter esse problema que o Rods falou de ser meio distante com o resto, ele tem um quesito dramático interessante, que é, primeiro, essa questão dele voltar onde ele tava, ele se sentir frustrado, que daí a Adrian quer voltar a trabalhar, e ele não quer, tipo, porra, eu cheguei tão longe, agora eu volto nada, será que algum dia realmente eu fui algo, né? Que ele fala, será que eu realmente um dia saí daqui? Tem uma hora que ele grita pra Adrian. Então, assim, tem essa frustração, tem essa questão familiar do Rock que acaba vindo à tona, da questão do filho dele, como ele tava negligenciando a família dele, né? Por conta dele tá colocando os sonhos dele e a vontade dele de voltar a ganhar nesse pupilo, né? Então ele meio que ele sente que ele tá ganhando quando o pupilo tá ganhando, e depois todo esse problema dele se virar contra, é interessante. Bem. Fala também do mundo de empresários, assim, meio escrupulosos, né? Sim. Que você tem esse pupilo do Rock, né? Que leva o cara, ó, olha, você pode ser maior do que somente ser pupilo do Rock, fica no meu lado, eu vou te apresentar lutas que você será o campeão, não vai se provar nada, mesmo assim, ele sendo campeão. Porque ele ganha de formas ridículas, de adversários que não tem garra nenhuma, sabe? E ele mantém esse título. E o Zordon não curtiu. E o público vê essa coisa. Você não é Rock nenhum, você não merece título, você é nada, você não é ninguém, você só tá ganhando lutas fáceis, né, porra. E o cara, assim, ele tenta se autoafirmar, né? Eu sou, sim, um grande lutador, porra. Eu quero lutar com você, Rock, vem lutar comigo, porra. E fica provocando o cara toda hora, né? Mas é meio que isso, assim, não... Tem lições de valores legais, tem tudo aí continuando, mas não naquela escala aí que a gente tem em alguns outros filmes aí, né? Por isso que o pessoal talvez não goste tanto. Mas ele tem seu mérito também, né? Eu não deixo de recomendar ele ainda pro cara que quer curtir toda a experiência, né? Eu acho, assim, é um filme que você vai ter que ver, porque você tem que ver todos os filmes da franquia, né? E ele tem um valor pro que vai vir a ser o filme 6. Por isso, porque você tem que ver o 5, né? Tem certeza, cara? Ah, eu acho que essa questão dele ser obrigado a se aposentar tem valor pro roteiro do 6. Essa aposentadoria forçada, entendeu? Por conta da questão só da saúde. Porque ele queria lutar. Você vê aquela hora, tem hora lá que tá na luta, que o Tommy Gunn tá ganhando a luta do título, ele tá batendo no saco junto. Então é ele lutando, entendeu? E ele quer passar as mesmas lições. Então tem essa narrativa que eu acho que era importante pro 6. Até porque não faria sentido você pular do 4 pro 6. Você pularia uma sequência de eventos, cara, aqui. Não faz sentido, né? Como assim, então, o Rock, no 4 ele tava no auge e no 6 ele tá lá embaixo, né? Você tem que ver o 5 pra entender o que aconteceu. Se o 5 é a parte mais baixa da carreira, ele também é o filme mais baixo. Faz sentido, né? Levando em consideração do nosso gosto pessoal. É isso aí. Foi proposital. Ele também não tava bem. O Stallone também, ele não gosta desse filme. Ele mesmo fala que ele acha que o 5 não é um bom fechamento. Não, assim, de 0 a 10 ele dá 0 pra esse filme. Não é que ele não goste, né? Ele odeia. Não é só, não curte muito. Eu acho que a experiência no ponto do lugar, tipo, eu odeio, né? Tá bom, né? E aí, fechando até então, na época, né, atual, né? Era o final da franquia, né? O Rock Balboa de 2006. Aí sim. All right. I think there's still some stuff in the basement. What basement? In here. I think I want to, like, fight. You know, nothing big. Small stuff, like, locally. What are you trying to prove, Pop? I thought you might want to get involved. Don't you think you're too, you know, old? I think your brain's losing altitude. You heard Rocky Balboa applied for a license. You want me to fight a guy that I can beat with both hands tied behind my back? That computer fight got a lot of people curious. Yeah, but I ain't interested in getting, like, mangled and embarrassed. People are gonna think you're going crazy. What's crazy about standing toe-to-toe saying I am? If this is something that you gotta do, then you do it. Fighters fight. To beat this guy, you need speed. You don't have it. You've got calcium deposits on most of your joints, so sparring is out. I had that problem. So what we'll be calling on is blunt force trauma. Heavy-duty punches that will rattle his ancestors. Let's start building some hurting bombs. Yeah! Yeah! We playing! We playing! What's up? Hockey, the press has labeled you a Balboasaurus. How do you feel about that? It's a fight! It's a fight! Hey, Larry, why is this billed as an exhibition? So they wouldn't have to call it an execution. It takes guts climbing back in that ring knowing you're gonna take a beating. You can count them over till it's over. Where's that from? The 80s? That's probably in the 70s. Rocky Balboa. Can you do it? Hi, my name is Rocky Balboa. Dirigido aí pelo Sylvester Stallone, custo de 24 milhões e receita de 150 milhões. Tá, não? Uma boa média, né? Com não tanto sucesso, né, quanto os outros, mas são tempos diferentes, épocas diferentes aí, né? Imaginando aí que a gente tá falando de 16 anos entre o último filme e esse, ela é uma franquia que foi grande, mas por conta do filme 5 e tal, ela tava meio no esquecimento. Então, assim... 30 anos de diferença do primeiro filme ainda. Então, olha aí a matemática. E outro ponto, o Stallone nessa época, ele tava muito em baixa, né, cara? Sumido, né? Desaparecido. É. Ninguém ligava mais pra ele. A própria história do filme é meio que um reflexo dele, claro, né? Que ele precisou fazer por dinheiro, mas e meio que ressuscitou o personagem, botou dramas aí parecidos. O Stallone já disse assim que se ele tivesse administrado muito bem o seu dinheiro, ele não precisava ter feito esse filme. Ele fez por causa de dinheiro mesmo. E também porque ele não gostou do final do Rogue 5. Exato. Então acho que valeria fazer mais um filme, né, pra resgatar. E esse filme é fabuloso, é incrível. Nós fãs gostamos, é. Eu vi no cinema, eu adorei esse filme. Também. Cara. Não, e sabe o que é o melhor? Eu não esperava que o filme fosse ser esse filme. E aí eu falei, caralho, sabe quando ele me pegou de surpresa? Porque ele é tão incrível e ele... É a pata do sul. É a pata do sul. É o soco do Apollo vindo do olho cego do Rock, entendeu? Eu tava como o Rock, não defendi nada. Todas entraram, entendeu? Porque, putz, cara, ele fecha tão bem e ele tem essa carga, aspas aí, filosófica e de lição tão grande que eu falei, meu, que filme incrível. E eu lembro que eu vi no cinema e eu fiquei puto, porque eu fui com um pessoal, né? E aí tinha uma menina que ela, tipo, tinha visto os outros e tal, mas não gostava muito. Ela falou, que filme chato, a luta meia boca e o final, tá, não sei se eu posso falar, mas não gostei do final, não sei o que, só tem uma lutinha meia boca. Eu falei, caralho, é muito mais do que só essa luta, entendeu? Esse filme é, tipo, é foda, você não sabe o que você tá falando, queime essa herege. Jogue ela na escada. Queime essa mulher. Olha, que perigo. Não, mas é isso aí mesmo, cabeça. Que retorno, né, a franquia aí, com muito respeito, com lições putas fenomenais, né? Com momentos legais também, né? E até meio que profissionalização da parte do boxe, né? Tem toda uma parceria aí com a HBO, né? De colocar as paradas lutador, oficiais, né? A própria produção, né? De curiosidade, foi feito depois de uma luta real, né? Então a plateia realmente tava lá, eles começaram a gritar de verdade, Rock, não era combinado nem nada. Uhum. Então, de tão maneiro, né? Que foi todo esse em volta aí do filme, né? Mas, putz, que retorno legal à franquia, né? Como eu gosto de ver, assim, esse filme tem muito, mas muita referência, assim, à franquia toda. É um ódio, assim, a tudo que ele ensinou, né? Tem desde a abertura, que começa com a música que tocou lá no primeiro filme, tem detalhes, né? Lutadores que apareceram, o próprio Spider-Rico que tá trabalhando lá no restaurante. Isso é lindo, porque o Spider-Rico é o mesmo ator, né? Isso. E ele volta, e toda a questão de como ele volta, né? Tipo, ele volta sem nada. Ele tava, tipo, lavando a louça porque ele não tem dinheiro pra pagar. Ele já não tava muito bem, né? Não, ele nunca foi um grande lutador, uhum, na série, né? Na carreira. Mas o Rock, sabe, tipo, eles eram, tipo, aspas, não é amigos, mas, tipo, uhum, depois da luta eles conversavam, eu bati bem em você, não sei o que, eu podia ter ganho, não sei o que. E o cara tem a honra dele, que ele fala, não, eu vou lavar a louça. E ele, não, cara, tira isso, pode comer, não tem problema. Ele, não, eu vou lavar e vou pagar o que eu comi, não sei o que. E aí tem outros detalhes, pô, bem legais. Ele traz de volta lá, que eles chamavam de Pequena Marie, né, agora com outro drama aí na filha, né, já com filho e tal, dificuldades. E meio que vira uma muleta, né, pro Rock também se apoiar, né? Porque o próprio personagem do Rock Balboa, né? Tá numa fase bem mais frustrada, né? Eles mataram a Adrian aí por alguns motivos, né? E isso serviu muito bem pro roteiro também, né? Então o Rock é um cara triste, né? Por perder a parceira dele, a companhia dele, né? Que sempre apoiou ele. E a Adrian sempre foi muito importante pro Rock se manter de pé, né? Ela sempre foi do 2 pra frente, ela era a motivação. Tirando a carreira amadora, né? A carreira gloriosa do Rock foi ao lado dela, né? Então era muito forte esse reflexo, né? Você tem até o meio que em traços aí uma redenção do Paul, né? Ele, todo aquele diálogo dele falando que ele sempre tratou mal a irmã dele, né? Então por isso que ele não gosta de lembrar do passado, porque ele se sente muito culpado e tal. E ele não sendo nada, ele sendo aposentado meio que compulsoriamente, né? Tipo, uhum. Então ele tem essa coisa que ele sente, que ele nunca fez nada, ele só tratou as pessoas mal. Então, tipo, uma espécie de arrependimento por quem ele foi, né? A gente também vê o outro lado também do desafiante, né? O Mason Dixon, né? Porque ninguém aceita ele como campeão também, né? De pesos pesados, né? Porque todo mundo critica. O boxe tá nessa pindaíba, não tem emoção nenhuma, e o grande reflexo disso é esse campeão Mason Dixon, né? Que ganha tecnicamente, mas não traz nenhuma emoção, né? Nas lutas, né? Não tem aquele espírito romântico que o pessoal tinha com o Mayweather. Não tem aquele espírito romântico que tinha do boxe, né? E quando a gente vê um dos plots no filme, né? Que é quando a ESPN, ela mostra uma luta recriada computadorizada, né? Entre esse campeão Mason Dixon e o Rocky Balboa, o pessoal apoia o Rocky Balboa, ama o Rocky Balboa. Exato. Quer que ele ganhe, né? Porque ele trazia aquele espírito, né, do o boxe que o povo ama. O cara que luta com o coração, com os sentimentos. E não o cara que luta porque ele é bom tecnicamente e consegue ganhar rapidamente o cara no cansaço. Então, é interessante ver esse confronto, né, de gerações e sentimentos, né, que a gente tem no Rocky Balboa. Um cara da velha geração e um cara da nova geração. Um cara que põe seus sentimentos na luta e um cara que não põe seus sentimentos. Parece uma máquina simples, né? E só aí de curiosidade, o ator fez o Mason Dixon, que é o Antônio Tarver, ele foi campeão mundial de meio pesado de boxe, de verdade. Sim, sim. O chamado Magic Man. O Stallone, ele fala assim que é mais fácil trazer um lutador, fazer ele virar um ator, do que um ator ensinar a lutar boxe, né? Então ele chamou o cara lá por causa de tempo, né? Então pega esse cara. Exato. E aí tem toda a curiosidade, né? O próprio Stallone teve que gravar a luta antes por questão de idade e tal, né? Que ele não ia conseguir. Mas eu acho que assim, essa parte moderna do filme, tirando todas as referências aí do antigo, essa parte nova do filme ainda encaixa muito bem aí também, né? Sim. É um bom pretexto, os caras, tipo, desenrolam isso de maneira muito maneira também. A própria luta em si, né, o inventão depois, é muito da hora, né? A gente tem toda uma construção dramática de novo, é de novo aquela formulazinha do Rock, né? Tem uma construção dramática, trabalhar o personagem, aquela vontade de ter mais uma oportunidade, não sei o quê, e acaba acontecendo isso de novo pro Balboa, né? E é o que faz ele se sentir vivo no meio de toda aquela mágoa, né, que ele tinha, sei lá, com o passado, ou que ele tá vivendo agora no presente, na verdade, né? Porque, ó, tem uma coisa que é interessante, que tá aí, eu acho também, tá dentro desse roteiro, pra mim, acho que é o melhor roteiro do ponto de vista de profundidade de personagem que eles conseguiram fazer. Ah, eu gosto também. Que assim, o ponto principal do Rock é onde ele está, né? O que que ele tá? Hoje o Rock, ele administra um restaurante chamado Adrian's, né? Que é um restaurante todo temático da carreira dele. Então, as pessoas vão lá, escutam as histórias dele, ele conta às vezes as mesmas histórias sempre, né? Ah, porque quando eu lutei com fulano, eu fiz assim, eu tava com a mão não sei onde, eu quase perdi, não sei o quê. E por que que isso é importante pro que o Rock sente? Porque assim, nesse momento ele tá vivendo do passado dele, literalmente e filosoficamente. Ele tá remoendo aquilo. Então assim, ele sobrevive contando aquelas histórias, mas ele sente que ainda não acabou. Sabe aquela história de como o Stallone não deu o fechamento digno pra série, o Rock não teve o fechamento digno pra ele como lutador. Ele não conseguiu chegar ainda onde ele queria, porque e aquele passado atormentando ele, e aí ele vê o Spider Rico, que lutou talvez aí assim, com tanta vontade quanto ele, mas totalmente esquecido, sem ter ido a lugar nenhum. E aí ele fala, eu tenho essa fera, esse monstro dentro de mim, que eu quero acabar com ele logo. Então assim, é aquela coisa que ele tinha desde o começo. Então isso não morreu ainda. Por mais que eu tenha me aposentado, por problemas físicos, eu ainda sou o lutador, né? Eu ainda sou esse cara, eu preciso disso, eu preciso tirar isso de mim. Então por isso que é tão importante ele ir numa luta onde novamente ele teria todas as chances de dar errado, numa demonstração. Nem seria uma luta por título, porque ele não poderia lutar, né? Não sei qual era a história. Ele fez uma avaliação física, o cara falou, ele não pode lutar, mas ele vai lutar e foda-se. Ele tem até um discurso interessante pra comissão que tava, não tava querendo deixar ele tirar a licença dele de boxeador, né? Um discurso sobre você fazer o que você tá destinado a fazer. Acho que aí, esse é aquele do médico, Rods. Eu acho que é nesse filme, eu não sei. Que ele fala, vocês iam pedir um médico de salvar vida, não sei o quê. e ele consegue aí sim lutar. Então, então essa coisa dele tá vivendo do passado e ele não ter terminado isso ainda. Ele viver, ainda, aspas aí, a sombra do sucesso dele e vivendo essa mágoa da esposa de ter perdido ela, e ela sempre ter sido o pilar da vida dele, né? A pessoa que levou ele pra frente. Eu acho que toda essa construção é muito forte. Isso misturado com a questão do filho, né? Que tá no momento profissional complicado, que ele começa a reclamar, que ele não gosta de ser filho do Rock. Profissional e pessoal, na verdade, né? Ele é aquele bem forte mesmo que o Rock usa lá no diálogo do filme, né? O cara tá usando meio que de desculpas, né? Pra afastar, isentar, né, a responsabilidade dele. A ideia dele justificar o fracasso dele profissional

incríveis e tal. É, é difícil. É, o meu lance no meu Adam, na verdade, não é nem de oponente dele, é mais de postura como boxeador, né? De postura. É. Uhum. Mas é exatamente isso, né? É uma crítica até que bem atual. E salvo engano, eu não sei, eu tenho essa sensação, eu nunca li nada e eu não consegui fazer um paralelo parado, mas eu acho que a casa do Mason Dixon é quase a mesma estrutura daquela casa que o Rock teve antes dele ficar pobre. Eu acho que deve ter uma brincadeira aí de... Cara, eu não duvido de ser isso, não. Só faltou o robô, né? Robô só faltou fantástico. Robô, né? Não. Mas não a casa do 3 do robô, a casa do começo do 5. Ah, tá. É, que então... Eu acho que é a mesma estrutura, meio que pra dizer, tipo, hoje, o Mason Dixon, acho que provavelmente teve muito mais dinheiro do que o Rock jamais teve, né? Porque o boxe tava pagando muito bem, tinha toda essa questão da pay-per-view. Brigou até com o Mike Tyson, né? É, vou te pegar! Mike Tyson, é, não sei o que. Muito bom. Do nada. É, tipo, ah, vou colocar um boxeador aqui também pra fazer uma graça, né? É, não, mas legal, legal esse respeito com o personagem, essa volta e tudo mais. Tem muito que dissecar desse filme. Infelizmente, não vai dar tempo da gente passar coisa a coisa aqui, né? Mas eu acho, assim, é importante, pelo menos aqui da minha parte, eu vou citar aqui duas cenas. Acho que essa cena do filho a gente até comentou bem, né? Acho que não precisa nem mais o que falar, é realmente essa lição de vida que o cara dá. Uma das melhores diálogos motivacionais do cinema. Pô, cara, acho que o Rocky Balboa é o melhor filme pra você que já viu toda a franquia, tudo e tal. Nesse caso, eu quero reviver Rock, mas eu não tenho tempo de ver os 6 filmes, né? Cara, ver o Rocky Balboa, eu vejo o Rocky Balboa uma vez por ano, cara. É sempre bom pra caralho. Tá tudo lá, né, cara? O sentimento, a mensagem, tá tudo lá. É, o sentimento de todos os filmes, ele passa tudo que os outros filmes representaram, sabe? Ele é tipo uma referência gigante a todos a franquia inteira. Pra mim é respeitar uma franquia, sabe? Voltando de um jeito muito respeitoso, muito emocionante, muito bem feito mesmo. Já tem várias franquias que tentam voltar e são fracasso, eu não gosto pra caramba. O Rock eu me emocionei, eu curti bastante. É, Star Wars. Star Wars tá aí, né? Mas calma, vamos ver se vai ser ou não, né? Essa coisa. E por fim, assim, pra fechar minha impressão, é principalmente, de novo, né? Mais do que nunca, na verdade, aquela sensação de superação, um desafio, né? E aí, muito mais forte, né? Nesse filme, seja pela limitação de idade física, né? Do Stallone, né? E seja pelas situações, assim, acho que desenrola muito maneiro esse filme 6 aí. Só uma curiosidade aí que eu li, parece que esse filme, assim como o, acho que o primeiro filme, ele teve um final alternativo escrito, que nesse, o final alternativo, o Rock venceria na decisão, no split decision, né? Pelo último juiz, e aí o narrador falaria, tipo assim, o ainda invicto campeão da Philadelphia Rock Balboa, né? Mas eles acharam que ia ficar meio... Ah, não, é. Tipo, meio, sabe aquela coisa do tipo, meio Deus Ex Machina, porra, o cara de 60 anos lutando com... Até porque também, como eles estavam gravando ali com a multidão ali, vai dar um spoiler do final do Rock. Não, vamos gravar dois ali. Se bem que tem uma parada que eu gosto muito desse filme, o cara que ele vai treinar, o cara fala, cara, você não tem velocidade, você não tem resistência, então eu vou bater, você vai ter força, você vai bater. Só juntas, toma, você tá velho pra cacete, porra. Você vai bater mais forte do que ele jamais apanhou. Você vai bater só barril. Muito... Só barril. Você vai bater muito forte nele, cara. É isso aí, cara. E pra fechar, uma cena muito marcante pra mim, os créditos desse filme. Porra. Todo mundo subindo a escada, várias pessoas aleatórias subindo as escadas, imitando a cena do Rock. Mostrar como o Rock é importante pra vida das pessoas, né? Com essa cena icônica. Quem não gosta, né? Mas, pô, muito, muito maneiro. E aí a gente fecha aí o que a gente tinha do passado aí, do Rock Balboa. Tinha fechado de maneira espetacular e essa sensação que a gente tem é por enquanto, né? E aí, antes de eu puxar aqui o motim desse cast aqui, né? Que é o Creed, eu quero deixar uma mençãozinha honrosa rapidinho pro filme que eles fizeram com o Stallone e com o De Niro. Ajuste de contas. Cara, que divertido, assim. Fica a recomendação, assim, de ver esses dois personagens, assim, se enfrentando. Eu falei, eu já tô me equivocando ali com o meu começo. Eu falei que não tinha um filme de boxe sem ser drama. E esse é mais puxado pra comédia do que pra drama. Embora tenha um dramalheco ali também. Mas fica a recomendação, moçada. O Touro Indomável lá, né? Acho que era o The Kid, né? Contra o Rock Balboa aí do Stallone. Muito, muito maneiro aí. E eles brigando com os malucos do BMA. Eu bato em você agora, o Danilo, né? Eu tô assurra. Da hora. E aí, pra fechar então o podcast, né? Nós estamos aqui reunidos também com uma grande expectativa aí de um novo filme que tá pra sair aí pra continuar esse legado aí do Rock, né? É até legal chamar isso de spin-off, porque eu também achava injusto inserir isso na franquia, porque realmente é um complemento, né? Não pode ser tratado como uma continuação tal, embora a gente vai ver uma continuação, né? Não tem jeito, eles vão usar o mesmo personagem. Não sei até onde eles vão usar de recursos do passado, né? É, não sei onde o Rock vai estar aí nessa brincadeira. Mas o importante, assim, é que a gente tem as coisas legais, né? O filho do Apollo Creed, né? Que tá na jogada, então a gente ainda tem aí um carisma aí no meio de tudo, né? Falando então qual filme, Rods? Estamos falando aí do Creed, né? Nascido para lutar. Every move that I make, every punch that I throw, everything's gonna be compared to him. You are Apollo Creed's son, so use the name. It's yours. This kid's been nowhere. He's never faced nobody. You don't know nothing about me. You are false Creed. You do this, you're going into a storm. What's wrong with you? Hey, somebody help! Rocky's sick. I found light in the darkest of times. If I break, I ain't gonna fix it. I found light. Everything I got is moved on, and I'm here. Sitting here crying about nobody's around for you. I'm here for you every day. I'm standing right in front of you. Just like any other fight. So if I fight, you fight. I found life on this planet. Damn it, I've been damaged, but I can manage. I won't take this for granted. Bring back everything that's ever hurt you. All the pain you had is dying. They don't know what we've been through. You belong here. I found life. I found life. You should be able to grab one of these birds. Are you serious? I am serious. Chickens are slowing down. Play, plan, make a mess made. Damn nation, let's play handstand spades. That's without a boycott and a sit out. Afro black pick game with a fist out. Cara, no Brasil teria que ser o filme O Doutrinador. Cara, teria muito que ser esse o nome do filme. Mas aí o que, que a gente tem, né? O diretor é esse Ryan Coogler, vocês vai dar uma explicada melhor. O custo desse filme foi de 35 milhões. A estreia tá prevista aí pra dia 25 de novembro nos Estados Unidos. E aqui na nossa terra, Tupinicuim, apenas dia 7 de janeiro, né? Então, é difícil esperar, mas fazer o quê, né? E o nome do filho do Apollo é Adonis. O que eu acho muito maneiro. Tem que ser, pô. É, se o pai o Apollo, né? O filho é o Adonis. Adonis Johnson Creed. Aldoni. Tudo. E você sabe por que vai estrear 25 de novembro, né? De 2015, nos Estados Unidos. Porque se você for o primeiro filme do Rock, a primeira cena que mostra, eles mostram a cena falando assim, ó, 25 de novembro de 1975. São 40 anos depois que ele tava indo embora, então, esse filme. É maneiro, né? Cara. Pra mim, ele vai tentar recriar também a jornada do que aconteceu no primeiro Rock, né? Mas dessa vez com outro personagem, que é o filho do Apollo, e ele procurando um treinador, que é o Rock Balboa, e ele tentando seguir a carreira do pai. É o nosso Tocha Humana. O Michael B. Jordan, né? Ah, não usou o cash, vai cabeça. Não, o Michael B. Jordan, eu acho um ator bom, ele só teve um problema, que foi fazer o Quarteto Fantástico, mas a culpa não é dele. Eu gosto muito do Poder Sem Limites, é muito bom, por exemplo. E ele faz o Cyborg no Flashpoint, ele passa a voz do Cyborg. Mas também tem um outro filme muito importante, relevante, que tá relacionado também com esse diretor, Ryan Coogler, porque é o seguinte, Ryan Coogler, ele é um diretor desconhecido, porque ele é novo, ele saiu faz muito tempo da faculdade, na verdade, né? Ele tinha a ideia de criar o roteiro do Creed, só que assim, ele não era famoso, não era... Mas a banda não liberou? Não, aí ele ele tinha o nome registrado. Ele tinha essa ideia, ele foi procurar o Stallone, mostrou a ideia que ele tinha. O Stallone viu o cara desconhecido, não fez nenhum filme relevante, né? Ele só era um cara de faculdade. Mas aí, esse cara, o Ryan Coogler, ele fez um filme muito bom, que você tem que ver, chamado Fruitvale Station, né? A Última Parada. Ah! Ele, esse filme, ele é baseado em fatos reais, ele fala da morte de um jovem negro. Puta, é muito bom. Que foi morto por um segurança da estação de trem. Não deu repercussão danada. Ganhou muitos prêmios. Muitos prêmios lá fora. 40 prêmios, eu acho. É, ganhou uma crítica de 94% no Rotten Tomatoes. O filme faturou muito comparado com o que ele tinha sido gasto. O Stallone viu esse filme, aprovou na hora o cara e foi falar com o cara. E aí, você lembra desse filme? Vamos lá, vamos fazer, né? E esse filme era estrelado pelo Michael B. Jordan, né? Então, por isso, o diretor chamou esse cara pra ser o protagonista do filme, o Creed. E é interessante ver o que vai acontecer nesse filme. Eu sei que o filme ele já estreou num circuito fechado pra críticos de cinema, já viram. Grande maioria tá falando muito bem desse filme, né? Então vamos lá, espero que estejam... É difícil também porque ele é meio legado, né? Então o pessoal já vai influenciado com os outros, né? Mas a expectativa ainda é alta, né? Mas é um filme que não, o protagonista não é o Stallone, mas ele tá ali também como personagem Rock, né? Acho interessante, é uma continuidade aí do legado. Eu vou tentar não me atentar muito no que eles vão fazer, assim. Mas a expectativa é grande. A ideia é tentar baixar o hype, cara. Tenta baixar o hype hype e ver o filme na moral. Sabe? Assiste Quarteto Fantástico. Não, baixo, não, não, não. Pra mim, acho que tu vai ter que tentar recriar alguns passos do Rock, né? Cara de nada, cara que não é ninguém. Aí ele vai tentar ganhar oportunidade, né? Os trailers já fazem umas menções a essa questão do Rock 1, sabe? Ele tá puxando muito pro sentimento do Rock 1, cara que não é nada e tal. Ah. E vai ter uma oportunidade, sabe? Então, treinamento, tem algumas piadinhas e aquele negócio da galinha lá. Ele fala que o cara pega essa galinha, o cara pega de primeira. Porra, essas galinhas já foram mais rápidas. Mas se ele tentar relembrar o Apollo, a relação sim, do Rock sim. com o Apollo, né? O que eu espero, pelo menos assim, do ponto de vista de continuidade, porque assim, se ele for querer realmente tratar de legado, que eu acho que seria a aposta correta, eu acho que ele teria que primeiro trazer o Rock nessa questão motivacional. Um pouco do que ele já brincou com o Tommy Gunn, que ele tinha um pouco dessa motivação, depois do que ele trouxe no sexto filme, né? E aí trazendo isso, trazer esse lado que ele tem de, não exatamente, porque é aquela coisa, o Rock ele não é inteligente, mas ele se mostrou sábio, ele se mostrou uma pessoa que aprendeu muito com a vida e com as pessoas ao redor dele, e ele passando isso, tornaria de novo o personagem do Rock muito interessante, e talvez sim, trazer um pouco de conflito envolvendo a outra pessoa que ele já treinou, que é o próprio Tommy Gunn, que não foi uma experiência totalmente boa, né, não sei até onde isso pode influenciar, ou até onde eles simplesmente vão esquecer. Eu duvido que eles vão citar o cara. Eu também duvido. Não, mas talvez tenha uma resistência por parte do Rock no início, o Adonis vai ter que se provar pra ele, né, alguma coisa assim. Exato, mas é interessante, então tá aqui nossa expectativa pra esse novo filme, né, continuar aí esse legado importantíssimo, né, que o Rock fez. Infelizmente vai ser muito difícil ele cativar as pessoas, né, pro boxe de novo, né, hoje o boxe, a relação do boxe com o esporte tá muito mais diferente, né, do que antigamente. É hoje aquela história de que faltam grandes nomes, né, assim, falta a gente tem aí, o Rosa até falou, o próprio Floyd Mayweather, que era acho que o último grande nome, né, que ainda movimentava pay-per-view, esse tipo de coisa, se aposentou, e falta aí um pouco do glamour, né, um pouco do glamour se foi. Hoje realmente a galera gosta, é o que o Sr. B falou lá, é chute no chão, agarra-garra, é isso, é o que tá, é o que gera mais dinheiro hoje. Mas eu acho que é isso aí, viu, senhores, eu acho que foi um episódio bem legal aí, relembrar esses sentimentos aí da franquia, deu pra refletir bastante, ter essas impressões aí, eu acho que é uma coisa muito legal, né, falar de algo que tem um vínculo tão forte aí pra gente, né, a gente passou aqui o cast, né, falando nossas impressões aí, né, do que a gente gosta ou não em cada filme, então fica aí a extrema recomendação, né, de todos esses filmes aí, a franquia Rock é muito bom em diversos aspectos pra diversas pessoas aí, eu acho que é muito difícil não recomendar, né, eu acho que nenhuma situação... É, tem uma galera que, eu conheço, assim, né, eu sei que tem uma galera que não curte a Rock e acha que vai ser um filme só de porradaria, saca? Tem muita gente, eu sempre recomendo, cara, porque assim, ah, eu não gosto de boxe, foda-se que você não gosta de boxe, só porque o porra tem boxe no negócio, você vai gostar por outros motivos, tá? O Rock, ele é muito mais do que um filme de esporte. Exatamente, isso, às vezes, praticamente nem é um filme de boxe, assim, né, muito mais de lição de vida, de tal, né, e às vezes o cara acaba se perdendo aí nesse preconceito aí mesmo. Que eu acho que é a ferramenta correta, né, não é um filme, assim, não é um documentário sobre esporte, não é pra isso que esse filme tá, é pra, na verdade, contar uma história e mostrar como o boxe ou como o esporte influencia a vida das pessoas, as consequências, as reviravoltas, né, é fazer essa relação, essa brincadeira do não desistir, essa brincadeira de coração, toda essa relação. Então, essa você tem que tratar o esporte com respeito, mas ainda assim trazer ele junto de outra coisa. E o Rock faz isso como acho que poucos filmes ou poucos materiais de esporte fazem tão bem, ao ponto de vista de te ensinar e te fazer pensar. Ah, e a gente vê a história de vida de um cara, né, que era um pobre coitado, ele ganha oportunidade de vida, a gente vê os medos, né, que ele tem toda a carreira dele, e depois ele vai se superando. É importante ver como a família tem que estar ao lado dele, né, pra superar todos esses medos, ter uma parceira que vai apoiar bastante em todos os momentos, né, ter um filho também que vai ajudar ele, mesmo estando baixo, e pra ele chegar um momento que ele também ele tem que dar consciência no filho, né, porque ele não pode ficar culpando o mundo todo, né, porque realmente ele tem que encarar a vida. E tem esses muitos pontos, então, a gente vê toda essa carreira legal dele, né, como já disse, né, o início, o auge, a queda, e é isso que acontece na vida das pessoas também, né, vai chegar momentos que de oscilações, de quedas, de baixas, mas também vai chegar momentos que a gente tem que se afirmar, se motivacionar, né, e esse é um filme muito bom, né, pra motivacionar as pessoas, ver que nem tudo tá perdido, ver que existem casos que você pode se inspirar, você pode se espelhar e você pode também atingir alguma coisa muito alta, né, na sua vida. Basta você ser persistente e ter essa oportunidade de também. Exato. E é isso aí, moçada. Acho que antes de fechar aqui, eu quero agradecer ao Sr. B aí, Rise, de volta ativa, né, Sr. B? Tá de volta ao cenário? É, tô de volta ativa no final desse ano, no limite do ano aqui. Pra... Mas, Sr. B, valeu mesmo a força, cara. Tô ligado aí da correria, meu. E, pô, show de bola aí gravar contigo de novo, e espaço é seu aí, meu velho. Eu consegui rever alguns filmes, mas nem todos, cara. Eu queria ter visto todos. Inclusive, por exemplo, o 5. O 5 é bardado do 5, cara. O 5 você não precisa rever, não. O 5 eu vi vi o trailer e olha lá. Estranhamente, eu nunca esqueço que no 5 o filho dele usava um brinco muito estranho. O 5 eu revi há uns 3 anos atrás, olha lá, tá bom demais. É. Pois é, então eu que agradeço o convite, cara. Eu nem sabia, eu tava completamente ausente, nem sabia se vocês iam gravar o tema. De repente chegou o Rodas. Ah, é uma semana pra ver, vamos lá. Eu, what? Tá bom. Corre, corre, no passinho, no passinho, corre, corre. Turbo passinho. Isso porque eu fiquei falando com o Rodas. Ó, avisa o senhor B, avisa o senhor B. Vai avisar o senhor B ou não vai? Mas, não, mas tá certo, cara. Foi igual o Rock no primeiro o Rock filme. 1, entendeu? É, chega tu agora. Tem 2 semanas pra se preparar, é assim. Pá, é assim, na hora. Tal qual a oportunidade. Aí o Rodas virou pro senhor B e falou, você não vai ter velocidade, você não vai ter estamina, mas vai ter que ter força. Você vai bater tão forte. Quando o cara nunca vai ter apanhado tão forte assim. É isso aí, cara. É isso aí. E eu vou fazer um pequeno jabá aqui do site que eu estou participando, barra, com uma porrada de projeto, porrada de coisinhas lá. Mas é o Frankenstein da internet, vamos dizer assim. Já a gente se intitulando. Monstro. O moleque é o monstro. É, grande conjunto de sites que estavam mortos. É literalmente Frankenstein. Mas que seja. O LegCast que a gente estava falando lá, inclusive o link que ele vai deixar aí é do Putzilla, né? Que o arquivo do LegCast também tá lá. E outros vários sites que entraram, inclusive o Papo de Noob voltou por lá também. Se vocês não estavam sabendo, o Papo de Noob retornou. Esse ressuscitou mesmo. Mas esse voltou das trevas. E tá descendo pro inferno junto. Mas não porque vai parar, é porque gosta de andar ali. Não, fica atento, Papo de Noob é problemático mesmo, mas se você quiser ver, só conta e risco. Vocês querem falar, só conta e risco. Mas dá uma olhada lá no site, é www.putzilla.net.br. Lá tem todos os arquivos dos sites anteriores e o podcast novo que a gente tá tendo agora, que é o Tacozilla. Tá saindo 4 podcasts sobre o mesmo tema por mês. Da hora, formato da hora, eu tô curtindo. Eu também, legal de terror, depois de samurais também tá legal. Show de bola, olha aí. Aí fica a recomendação do Projeto X, aí vocês não podem, né? Se vocês são obrigados a clicar no link, baixar e comentar positivamente. Exatamente. Comentar positivamente foi foda. Só joinha. Joinha é igual o avatar do cabeça do Apolo. Né? Todos com a imagem, manda a imagem do Apolo nos comentários. Apolo motivador. Vai ter que dar joinha em tudo. Mas é isso aí, moçada. O Projeto X aqui fecha com muita alegria e positividade, segundo Apolo. Valeu essa semana, moçada. Valeu todo mundo que gravou, valeu todo mundo que escutou, valeu todo mundo que vai assistir o filme. A vida é isso aí. Cada luta tem o seu dia e a oportunidade chega e vocês não podem perder. Até a próxima. Ok, tá bom. Se vocês entenderam o que o Rodz falou, mandem o Apolo motivador nos comentários. Abraço. Manda o Apolo do joinha. Show me how to lie. I'm getting better all the time. And turning out against one is an art that's hard to teach. Another clever word sets off an unsuspecting hurt. And as you step back in the line, a mob jumps to their feet. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, aqui é o Seiji. Aqui é o Bira, ei! E pra nossa audiência rotativa, né, que nós temos, a gente sempre dá o mesmo recado, né? Pra você que escutar o nosso podcast via iTunes, algum agregador de podcast, via algum aplicativo no celular, acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. Se você quiser mandar o seu e-mail para ser lido aqui no Caixa de Entrada, mande para contato@projetoxpodcast.com.br. Curta-nos na fanpage do Facebook, em facebook.com/projetoxpodcast, e curta-nos também no grupo do Facebook, em groups.projetox.podcast. E se você quiser seguir a gente no Passarinho Azul para ver as últimas notícias e as notícias mais recentes, @projetoxpodcast. Exatamente. Então vamos para os e-mails. Mas é o seguinte, antes de começar a ler os e-mails, tem que falar aqui, ó. Essa semana a gente recebeu muitos e-mails. Nossa, muito, cara. A gente não vai conseguir ler nem um terço aqui da quantidade de e-mails que a gente recebeu. Então a gente teve que filtrar bastante coisa. Por exemplo, teve gente que mandou e-mail só do podcast de Tokusatsu, que foi 2 semanas atrás. Aí a gente feed vai ter que filtrar, a gente não vai poder ler no caixa de entrada aqui. Exatamente, a gente sempre dá preferência pro feed do podcast passado. Isso, a prioridade aqui vai ser sobre feedback do último podcast, que foi Percy Jackson e Olimpianos, tá bom, galera? Exatamente. A gente também filtrou outros também, né? Então, perdão se a gente não leu o seu e-mail que você mandou nesse caixa de entrada. A gente leu, sim, quando chegou, mas a gente não vai poder ler no caixa de entrada, tá bom? Questão de tempo. Estamos virando os garotos populares da escola. Seria legal, né? Mas então, vamos utilizar esse caixa de entrada, vamos lá. O primeiro e-mail é do senhor Bruno Ximenes. Olá, pessoas do Peixes Podcast. Há muito tempo ando sumido, mas as tormentas da vida têm revirado muito o meu navio. E quando não estou enjoado, tenho de lutar para a banheira não afundar. Se esqueceram de mim, retorno com algumas informações básicas. Olha aí, tem choque. Olha aí, pronto. Tenho 28 anos, carioca de Muspelheim do Sul. Caramba. A.K.A. Rio de Janeiro. Atualmente em Bicos para Sobreviver. E aqui ele fica falando do das dicas que a gente deu, né? Que ele achou muito fáceis, né? Eu não vou ler tudo aqui, né? Só dar um conceito geral que ele falou assim: Yo, Adrian, I did it, cara. E aquele que ele fala, ele elogia muito do desse podcast que a gente falou agora há pouco, né? Agora, quanto ao podcast Percy Jackson, bem, fui vencido pelo preconceito, era fanático por Harry Potter e não aguentava a ideia de ter alguém imitando e ganhando fama em cima da genialidade da história da Rowling. Genialidade no sentido de carisma e capacidade de prender o leitor. Mas era muito mais imaturo e movido pelo preconceito. E o filme só corroborou para aumentar esse preconceito e fazendo abandonar qualquer sombra de vontade de ler essa coisa. Bom, aí ele continua aqui falando, sabendo que ela tem suas semelhanças e suas diferenças, que o filme não foi quase nada fiel, me sinto muito mais motivado a tentar ler no futuro. Vou dar uma chance. Aí sim, cara. Bom episódio, cumpriram bem o objetivo do tema, fazer com que as pessoas tenham vontade de conhecer a obra. A condução desse episódio foi digna de merecer um patrocínio. Convidativa na medida certa, né? Mas eu aceito o patrocínio. Eu também aí. Qual é a editora do Percy Jackson? Sei lá, não sei. Não estou insinuando que vocês estejam sendo pagos, mas se estivessem não seria nada pejorativo. Olha, se a gente está sendo pago, alguém está desviando, não estou sabendo disso. É, alguém está desviando, falar com a RH, pessoal de contábeis lá. Seria ótimo se podcasts patrocinados pudessem explorar o tema assim, de forma suave e convidativa, sem ter o efeito de butini shop time. Compre, compre. Fora o Netflix pode me usar e me abusar. Olha aí, agora que passou Jessica Jones. Nossa, cara, que série, velho. Eu gostei também, série. Eu gostei também. Bom dia para vocês, passei rapidamente aqui, pois com essas dicas tinha soltado o episódio que está por vir. E sim, cara, eu espero então o podcast que você escutar semana que vem, mandou o feedback pra gente. Exatamente. Valeu pelo seu e-mail, então, seu Bruno. O nosso próximo e-mail é do Leonardo Piana. Sem idade, sem cidade. Fala, galera do PXP. Faz um tempinho que eu não escrevo. Andei meio ocupado. Também, ultimamente, tenho gastado o meu tempo livre lendo livros. Melhor do que isso? Não existe nada melhor que isso, a não ser que você esteja lendo livro e escutando podcast. Fazia anos que eu não lia tantos livros assim. Mas deixando isso de lado e falando do cast dessa semana. Aê, podcast Percy Jackson. Uma pergunta. Ele já estava planejado há tempos ou minha fotinho no grupo teve alguma influência? Não, está tudo planejado há mais de 6 meses. Mais de 6 meses, cara? Mais de 1 ano, 2 anos? Então, é igual o Woody Ghibli. Sabe como é, né? A vida. O pessoal falou, vamos gravar agora. Agora vai. Agora vai. Não importa qual. Estou feliz de vocês falarem de ser uma série de livros que eu curto muito. E como prometeram, estarei à espera do próximo podcast falando mais sobre os livros em si. Quem sabe? Nunca saberemos. Ah, vai ter. O Kiba prometeu que ele vai fazer um mais, então? Ele prometeu, né? Mas prometeu assim. Eu só não vou dizer quando eu pago, né? Não, mas prometeu. Mas um dia sai, né? Esse podcast mais abrangente falando da série como um todo foi bem legal. Concordo que essa série teve uma influência de Harry Potter. Todo mundo sabe disso. Sim. Mas é como disseram, não é uma cópia, é influência. A história tem seu próprio rumo, acontecimentos e tudo mais que torna ela única. É uma história única, toda história é única. E como cabeça, eu li ela quando eu tinha em torno de 15, 16 anos. Então li numa idade legal, sendo que é um livro infanto-juvenil. Eu também já li outros livros do autor, como As Crônicas dos Kains e os novos livros do Percy. É, caramba, tem uma nova saga, não sabia disso. Tem, agora é o Herói do Olimpo, pera. Mas é com Percy Jackson ou... Acho que é. Realmente eles não são tão bons quanto Percy Jackson e os Olimpianos, mas não são ruins. Que ir ler Os Heróis do Olimpo esperando algo como Os Olimpianos não acontece. Principalmente o final, eu achei bem arrastado e forçado. É muito do mesmo e eu acho que eu estava meio saturado já. Mas tenho esperanças nessa nova série com a mitologia nórdica, que sabe aquela pegada do primeiro Percy Jackson volte. Vamos ver, né? Veremos. Pois é, nunca se sabe. Nunca se sabe, né? Pô, mitologia nórdica é top. Primeiro livro de mitologia nórdica que eu li, eu tinha o quê? 14 anos? Olha aí. Eu peguei emprestado, o livro tinha mais o quê? 600 páginas. Muito obrigado pelo seu e-mail, Leonardo Piana. Não esqueça da cidade, da idade e do próximo. O próximo e-mail é do Rodolfo Alves. Olá, amigos do PXP. Aqui quem vos contato é Rodolfo Alves, 24 anos, e eu prefiro ser um bruxo. Olha aí. Apesar de que é possível ser filho de Dionísio devido à minha fantástica resistência ao álcool. Esse é dos meus. O cast dessa semana foi muito maneiro, no entanto, eu esperava um pouco mais de aprofundamento em cada livro. Apesar de que eu entendi que tem gente que nunca leu, então ficaria um cast cheio de spoiler, e o mesmo teria que ter pelo menos umas 5 horas de duração. É, por isso que o Kiba falou que talvez tenha a parte 2, em que ele vai tentar dar um aprofundamento em cada livro. Isso. Pra pegar spoiler. Aqui, ó, o primeiro roteiro é mesmo pra apresentação geral, né? É, sim, é tipo uma introdução. A gente sempre gosta de fazer isso. A gente gosta de pegar até um certo ponto onde a gente consiga introdução e isso, pessoal da série. A experiência da galera, né? Exatamente. É por isso que a gente vai gravar um podcast de Castle. Castle? Caramba. É. Quem grava? Eu, você e quem mais? Acho que a Giza. Eu não lembro, tinha mais umas duas pessoas que assistiam o Castle e a gente vai gravar essa porra. Eu gravo por causa do ator, que eu adoro esse cara. Caralho, Nathan Fillion, cara. Nathan Fillion. Olha aí, acho que a promessa no ar, meu Deus. Vamos lá. Mano. Olha aí. Meu Deus. Uma coisa legal de se comentar que ficou fora no cast é o fato de Percy Jackson ser meio que um reconto, nova visão das aventuras de Ulisses ou Odisseu. Isso pelo menos até o livro 2, onde eles se fazem o caminho do romance à Odisseia de Homero. Claro que com suas devidas proporções, porque Ulisses daria uma surra nele sem um dos braços. Caramba, viu? Bom, fica aí a curiosidade. Foi uma pena que o autor acabou a série de forma tão ruim, mas valeu a leitura dos 10 livros. Bom, fico por aqui, até mais, um abraço. Caramba, muita gente falando do finalzinho. É, sei lá, tipo, geralmente quando você faz algo muito extenso, você não sabe quando acabar. Esse é meu maior medo com Game of Thrones. É, 10 livros, né, de Percy Jackson. Caramba. Caraca, é. Fica grande, hein? Muito grande. Em todo caso, valeu pelo seu e-mail, senhor Rodolfo Alves. Muito obrigado pelo seu e-mail, Rodolfo Alves. Obrigado por fazer parte das estatísticas. Nosso próximo e-mail, senhor Seiji, é do Edmilson Ferreira da Silva Júnior. Boa noite, povo do PXP. Me chamo Edmilson, tenho 27 anos e sou atendente de suporte no Rio de Janeiro. Me diz onde você trabalha aí, porque a gente, atendente de suporte, talvez quando eu ligar, porque, pô, toda vez que eu ligo, os call centers são no Rio, cara. Então vamos lá. Conheci vocês procurando por Pokémon no app de podcasts do Windows Phone. Gostei da interação e temas abordados no cast. Temas que não encontro nos meus outros podcasts. Ouvi quase todos. Perdi o controle quando meu celular foi roubado. Poxa. E finalmente alcancei um episódio atual. Agora minhas considerações sobre os livros e a comparação com Harry Potter. Harry Potter é uma saga tranquila, com muitas conversas durante a aula de herbologia ou feitiços, bichos interessantes e quase nunca havia riscos de morte real. Não me entendo mal, amo Harry Potter e ouço os livros. É, explico mais à frente. É, com frequência, mas Percy Jackson tem muito mais piadas, lutas, mortes e ainda de criaturas que se regeneram que Harry Potter. São ótimos livros, mas me parecem para faixas etárias um pouco diferentes. Na verdade, eu acho que são pra faixas etárias muito parecidas. Não é não, Sérgio? Tipo assim... Eu não sei, eu não li, então... Mas é o que eu sabe. É infanto-juvenil, né? É, geralmente livros infanto-juvenis têm a relação de morte. Por exemplo, quando você mata muito personagem, você acaba de se desapegando, certo? Quando você mata personagens estratégicos, você cria aquela tensão na obra, certo? Uhum. Talvez em Harry Potter, cada morte, ela seja até mais marcante do que em Percy Jackson. Eu não posso falar muito o que eu falei, só li o primeiro livro de Percy Jackson. Mas... Eu não sei, minha opinião de merda. Agora uma recomendação a todos. Ouvi no cast sobre não poder gostar, conseguir ler, e achei que esse seria o momento ideal para indicar o uso de audiolivros. Caraca! Ah, audiolivros são muito bons. Quando eu estava nos Estados Unidos, deixa eu botar meu monóculo aqui. Olha aí, vamos lá. Quando eu estava estudando nos Estados Unidos, eu tinha o Amazon Prime e lá eu tive a oportunidade de baixar dois audiolivros. Não baixar, escutar dois audiolivros de graça, né? Olha aí. Então eu vi aquele, ó, All You Need Is Skill, que é aquele que tem até o filme Edge of Tomorrow. Ah, sei. E outro foi um livro de economia, então uhum. Mas, cara, são muito legais, velho. É, sabe onde é muito popular audiobooks, né, audiolivros? Onde? Na Inglaterra. Que maneiro. É, eles escutam muito enquanto eles estão dirigindo. Ah, faz sentido. Mas talvez você não se concentre tanto, né, você acaba perdendo um pouco do... Mas são interessantes, são bons pra quem gosta de... Quer se interessar pelo livro, mas tem preguiça de ler. Então vamos lá, ele continua dizendo que basicamente são pessoas lendo o livro e fazendo ou não as vozes. É exatamente, o que eu peguei só tinha um narrador. Ouvir um livro é uma experiência bem diferente de ler e até mais lúdico. Fora que ajuda muito a quem tem dificuldade de leitura ou falta de tempo. Com os audiolivros, posso curtir a história enquanto lavo louça, cozinho, jogo RTS ou até mesmo ando para o trabalho, viu o que eu disse? É algo bacana, tipo um podcast, tá ligado? São momentos que de outra forma eu não poderia aproveitar um bom livro. Os audiolivros também ajudam a ter uma noção exata de tempo necessária para absorver a obra, pois gera arquivos em MP3. Cara, é o que eu falei, eu sou extremamente a favor dos audiobooks, por vários motivos. Por exemplo, eu tenho Kindle, né, que uhum. Eu já, tipo, evito, assim, apesar de eu comprar muito livro ainda físico, hoje eu tento evitar e tento ler no Kindle. E os audiobooks também são fantásticos, cara. Você continua, assim, exaltando a obra do autor, mas às vezes você consegue entender de um jeito diferente. Sabe, ele traga aquela nostalgia de se a sua mãe ou seu pai lia a história pra você antes de você dormir. Bem legal. Não é legal, cara? Sim, você, sim. Tipo, escutar alguém. É como se você estivesse escutando alguém contando a história pra você. Não é, você não tivesse feito a imersão do livro de um jeito diferente. É legal. Eu também indico audiobooks. Procurem. Amazon, patrocina a gente. Vamos conversar. E ele continua dizendo, né, que acha válido fazer as indicações e são raros os casos de pessoas que não aproveitam uma boa história. Ele continua dizendo no PS, este é o meu primeiro e-mail para vocês e o primeiro que manda um podcast em 5 anos, olha aí. Olha aí. Que honra. Estou lisonjeado. Estamos todos. Estou escrevendo do celular, então posso ter cometido alguns erros. Não se preocupe, eu sei, a gente percebeu, mas a minha era de comentar os erros dos outros já acabou. Tem gente que escreve pior, a gente recebe também, não tem problema. É, a gente se importa em ler. A gente se importa no conteúdo. Do jeito que você escreve, deixa pro pessoal corrigir as redações do Enem. Sei que as chances de leitura no ar são mínimas, mas isso não importa. Se puder ao menos mencionar a existência dos audiolivros, ficaria muito grato. Abraço, Edmilson. Grande Edmilson, muito obrigado pelo seu e-mail. Obrigado pela consideração de mandar o e-mail pra gente em 5 anos, cara. Isso é muito bom. E pode ter certeza que ele foi lido por causa do conteúdo dele, né? Exatamente, cara. São coisas que a gente foca muito. É o conteúdo do seu e-mail. Pois é. Valeu pelo seu e-mail. Muito obrigado pelo seu e-mail, Edmilson. O próximo e-mail é do Gustavo Pandaman. Faz tempo que ele não manda e-mail. Saudades do cara. Vamos lá. Olá, pessoal do PXP. Aqui quem vos fala é o Gustavo Reis. Aka Gustavo Pandaman. 18 anos, Curitiba, Paraná. E vim aqui apenas ser chato no e-mail, talvez, um pouco grande. Queria realmente agradecer a vocês por proporcionar para nós ouvintes podcast tão bom e realmente emocionante. Sei que eu já posso ter dito isso, mas vocês fizeram diferença na minha vida. Ele já falou em um e-mail. Acho que ele já disse, eu lembro disso. Pois é, né? Eu não lembro como, mas eu lembro de um e-mail desse. Olha aí. Obrigado por fazer eu me distrair enquanto eu estava no ônibus, depois do trabalho infernal, né, no McDonald's, indo para a aula completamente exausto. E vocês, apesar de não saberem, me ajudaram a passar por uma grande crise familiar. Caramba, viu? Estou com ouvido. Caramba. Um dia quero ter a oportunidade de agradecer a todos pessoalmente do fundo do meu coração. Espero não chorar se esse dia chegar. Vocês realmente mudaram a minha vida e um cast que foi muito impactante para mim e me fez chorar no final e começou a me dar vontade de escrever esse e-mail foi especial de 3 anos do Projeto X. Olha aí. Em especial, o último depoimento do cast, né? Da Dri. Esse foi da Dri, cara. Esse foi emocionante. Exatamente. Derrubou um monte de gente. Derrubou. Todo mundo chorando rios de lágrimas salgadas. Continue com excelente trabalho e com esse podcast sensacional que agora poderei voltar a escutar na data de lançamento novamente e comentando. Uma última coisa é um pedido nesse dia que eu estou escrevendo esse e-mail, dia 21 de novembro de 2015. É no sábado. Exatamente. É aniversário de 18 anos de uma amiga minha que estou convertendo ela ao PXP. Aê! Então queria deixar o meu parabéns pra ela gravado num podcast, caso vocês sejam bonzinhos e leem meu e-mail no ar. Então é, parabéns, Karen! Aê, parabéns, parabéns, Karen! Parabéns pra você, eu só vim pra comer, esqueci o presente, nunca mais vou trazer, mas a gente lê o e-mail, isso é o que importa. Ele pede assim, e mande um e-mail pro PXP também, Karen. Caramba, viu? Olha aí, faça uma discussão com nós. Pois é, muito obrigado pessoal do PXP, um grande abraço pra todos. Pô, Gustavo Pandaman. Muito obrigado, Gustavo Pandaman, pelo seu e-mail, cara, a gente fica lisonjeadíssimo. Muito obrigado, adoro esse e-mail, o pessoal fica feliz lendo esse tipo de e-mail também. Fica, todo mundo, cara, vocês acham, mas todo mundo na staff lê os e-mails antes da gente botar aqui. É, com certeza, valeu por tudo. Muito obrigado, a gente fica muito feliz de ter ajudado você nos seus problemas pessoais, e Karen, pegue uma cadeirinha, se junte à nossa roda e escute nosso podcast. E manda e-mail também, Karen. Manda e-mail, manda e-mail, importante. O nosso próximo e-mail é do Ricardo de Andrade Santos, figurinha marcada aqui, e sempre seguindo o mesmo roteiro que eu gosto, assim. Ele faz, eu acho que a gente vai começar a usar o e-mail dele como padrão, a gente vai colar assim na postagem. Siga esse padrão de e-mail. Nome, Ricardo de Andrade Santos, idade, 31 anos, cidade, São José dos Campos, São Paulo. Olá a todos e ótimo podcast. Confesso que nunca me interessei por essa obra, talvez porque sempre fujo de obras muito longas ou por não me interessar mais tanto com a literatura infantil e juvenil. Mas depois do podcast, vou pôr pelo menos o primeiro livro nas minhas futuras leituras. Olha aí, tá vendo? É sempre bom. Talvez você goste, talvez você não goste, talvez você indique pra alguém que deva gostar, ou você acha que ela gosta, nunca se sabe. Vocês falaram de um símbolo grego na frente das casas dos deuses olímpicos, mas não sabiam o que era. Bem, acho que vocês se referiam ao símbolo do infinito, que é aquele 8 na horizontal. Outra coisa, parece que vocês têm alguns fãs da Globo, porque nesse domingo eles vão exibir o primeiro filme do Percy Jackson. Meu Deus, é verdade, tá passando o Percy Jackson. Olha aí, olha aí. Percy Jackson é um ladrão de raios. Deve ser o estagiário, né? O estagiário chegou assim e falou, a gente precisa de um filme aí pra exibir. Cara, eu tenho esse Percy Jackson aqui. Por que vocês não exibem isso? É, eu vi num podcast aqui, sabe? Né? Por que não Percy Jackson? Por que não, né? Eu não sei, eu vi o filme no cinema, foi isso que me fez ler o livro, acredita? Cara, o pessoal fala tão mal desse filme. Cara, eu não entendi nada do filme. Achei, tipo, tudo muito espontâneo, assim, sem explicação base, tá ligado? Eu não vi o filme e eu continuo não querendo ver o filme. Tanta gente falando mal dele. Então... Nem veja, perde tempo. O que eu falei, leia o primeiro livro se quiser ver o Percy Jackson. Pois é, mas valeu pelo seu e-mail, Ricardo de Andrade Santos. Muito obrigado, senhor Senhor Santos. Pois é. E o nosso último e-mail é do Anderson Luiz. Olá, meu nome é Anderson Luiz, de 25 anos, de Recife. Olha aí, gente. Olha aí, cara. É um conterrâneo. É um conterrâneo, cara. Olha aí. Anderson Luiz, não, tem muito Anderson Luiz por aí, principalmente o Luiz. Não conheço. Este é meu primeiro e-mail pro PXP, depois de muito tempo os acompanhando, mas depois da sequência do cast 164-165, foi quase que obrigado a dar um feedback, né? Olha aí. Aí ele fala rapidinho do 164, né, que é o de Tokusatsu. Aí ele fala assim que ele viu a grande maioria dos Tokusatsu na Manchete e também na Rede TV, né, que passou só o Ryukendo, né, e recentemente também na Rede Brasil, né, e fala que o único rider que ele viu foi o Black e o RX. É, que foram, acho que, os mais famosos, né? É, então, é, passou na Manchete, né, e está procurando mais e aceitaria mais indicações, tipo... Ah, mesmo assim, o Jiraiya chuta a bunda de todo mundo, Jiraiya, veja Jiraiya. Mas é antigo, veja Jiraiya. Quer ver Tokusatsu de Kamen Rider, vai ver o Gaiman, que é o melhor de todos os Kamen Riders dos últimos tempos. Tem aquele que você me indicou também, do cara com cara de lobo. É o Garo, é o Garo. Garo, esse tem aí. Tem vários então. Garos, é a franquia, tá grande também, né? E se for o Super Sentai, eu recomendo sempre ver o Gokai, conhecer Gokai. Ele. Bom, mas continuando, né? Agora sobre o Percy Jackson, né? Ele fala não, que, não, ele não, fala não, aqui, não. Ó, sobre o Perseu Jackson. Isso, fala aqui, ó, sobre o Perseu Jackson. Eu realmente sou muito sortudo por conhecer primeiro o filme e depois os livros, porque se fosse o contrário, eu teria um troço. Cara, imagina. Cara, como assim? É igual você, Otenshi. Né? Exatamente isso. Uma das coisas que me conquistou foi que eles abordaram os grandes heróis como Hércules, não eram tão heróicos, né? Assim como as lendas diziam e que no livro já eram mencionado a mídia das mídias, o podcast. Olha aí. Olha aí. Infelizmente, não consigo lembrar qual volume que aconteceu isso. Eu queria um reboot da franquia e uma obra mais calcada no enredo original. Cara, eles até tentaram, não foi? Lançaram um segundo filme pra tentar continuar, mas continua sendo a mesma merda. Tem que fazer que nem a sugestão que falaram no cabeça. O Netflix, cara, faz esse negócio. Caraca, uma série, né, velho? Eles vão refazer o... Aqui era o Desventuras em Série? Desventuras em Série. Então, porque não isso. Faz também o Percy Jackson? Bom, mas bem é isso. Vocês são demais. Parabéns pelo trabalho. Um grande abraço e até a próxima. Valeu pelo seu e-mail. Até a próxima, senhor Anderson Luiz. Muito obrigado pelo seu e-mail. Pois é. E também vamos falar aqui nesse caixa de entrada as pessoas que acertaram as dicas do podcast que você está escutando agora do grande, incrível rock do grande Silvestre Stallone. Então, vamos lá. Acertaram as dicas foram o Claudio Rano, o Parker, o Rafael Taira, o Cláudio Dragão Dourado, o Pablo Neves, o Bruno Ximenes, o Wagner Pimentel, o Leonardo Piana, o Ricardo de Andrade Santos. Muito obrigado, e vocês acertaram pontinhos pra você na tabela para o prêmio do final do ano. Pois é. E vou mandar abraços também pro pessoal que comentou o podcast, né, da semana passada. Abraços não para o Arucas, para Rafael Taira, para Bruno Tajano, Lucas Caccioni, Fernando Douglas Miranda, Danilo Itabira, Eduardo Nicolas, Raicina Pereira e para o Marcelo Zaniolo, né, do Livro Cast, que ele não pôde participar do cast da semana passada, o Percy Jackson. Exatamente. Uma pena, foi convidado, mas com um jogo imprevisto. Mas ele mandou um comentário pra galera, maneiro. Olha só, a última pessoa que foi chamada e não apareceu nunca mais foi convidada. Eu só vou dizer isso, Digão. Só digo isso. Geladeira eterna pro Digão, então. Mas valeu, galera, então, por comentaram, né? Abraços. Abraço para todos, obrigado por comentar. E você nunca comentou, nunca mandou seu e-mail, não esqueça de comentar ou mandar um e-mail. Não se sinta tímido, talvez. Não se sinta excluso, mas sempre leremos tudo. Pois é. E vamos fechar esse caixa de entrada falando das dicas. Esse podcast que você escutou foi sobre o rock, a gente falou de todos os filmes do rock, inclusive o filme que tá vindo agora, o do spin-off, o Creed, o né? Creed. Nascido para Lutar. Bem em mim, Creed. Vai ser um filmaço. Pena que só estreia lá no começo de janeiro no Brasil. Não, vai ter pré-estreia na CCXP, vai? Não sei, ainda não sei. Olha, então, e falando então das dicas, quem é que foram Doutrinador, Escadaria e Esporte. Doutrinador vem com o nome do Apollo Creed, que aqui no Brasil chamaram de Apollo Doutrinador, cara. É tradução, viu? Exatamente. Tudo né? Bem, é, tudo ficou bem. Ficou legal, pô, Apollo ou Doutrinador, ficou massa. Mas... E Escadaria tem uma cena simbólica, né, icônica do rock, né, subindo a escadaria lá no Museu de Arte da Filadélfia, né, e fazendo toda aquela ceninha dele socando os braços no ar. Esporte é um filme de esporte e exalta muito o boxe, né, sobre o esporte. Exatamente. É muito legal, muito inspirador, motivacional, tem que ver. Mas é isso, rock. Uhum. E para as dicas da próxima semana são Lições, Muralha, Vida. Tá fácil. Tá tranquilo. Tá entregue. Um tema legal. É bom. Pô, muito legal. Mas então, pessoal, valeu então por mandarem todos os e-mails, comentários. Mandem então mais e-mails, comentários também, né? Sigam a gente no Facebook, sigam a gente no Twitter. E é só isso, né? Então, fechamos esse caixa de entrada e até a semana que vem. Ufa, falou, né? Até a semana que vem, pessoal. Obrigado. Falou. Hein? Falou. Eu não tenho a voz do Bruce Campbell. Mas... mas é o que tem pra hoje aqui, né, moçada? Mas eu... Antes disso, Sr. B, tá vivo? Tô vivo, cara. Tô vivo. Tinha mudado a imagem aqui. Eu falei, ih. Mudou? Ué, por quê? Aqui tá normal. É, ficou tipo sem imagem, querido. Tá normal. Bug do mal, sei lá. O Rods acabou de deletar você do Skype. Foi mal, hein, Sr. B. O cara fez todo um discurso maneiro, falou que o podcast foi foda e deletou, tá ligado? O contato. Ah, eu gostei, Sr. B me chamou, o cara é brother, mas... Ele não gosta do Mr. T, né? Esse galinha, né? Deixa eu falar. Ô, Seiji, só correção rapidinho. Você vai colocar lá no começo do cast... O narrador, peraí então, eu vou colocar aqui o narrador, eu falei Bruce Campbell, eu confundi feio, mano, é Bruce Buffer, nem sei. Bruce Campbell é o ator lá do... É o outro malucão, é o ator lá do A Noite Alucinante, pô. É, nossa, Michael... o Seixas sabia até quem era e não falou nada. Eu lembrei, eu pensei, Bruce Campbell, Bruce Campbell, ficou quietão. Bruce Campbell, então, aí eu vou só complementar aqui. Ah, não, perdão, estamos falando do Creed, né? A banda, Dust in the Wind. Dust in the Wind. O assassino Kleber também, né? Pode ser.